Capítulo 3. A aurora rompe. O gavião se agita. Move-o, prazer. Move-o, um costume nobre. Bicando a esmo, o melro espalha a dita. Recebe o par, que com as asas cobre. Ó, dar-vos quero, e a esse querer me dobre. Íntimo e alegre. Os dons para nós supremos. Sabei que amor no seu livro os encobre. E por isso também juntos vivemos. François Villon. Tradução de Afonso Félix de Souza. Embora tivesse tanta pressa, embora nos apressasse, se precipitasse e se exaltasse, o bruxo permaneceu em Toussaint, quase todo o inverno. Quais eram os motivos? Não escreverei sobre eles. Havia motivos. Ponto final. Não há sobre o que divagar. E aqueles que queriam condená-lo, lembrarei que o amor tem diversos nomes. Não julguem para que não sejam julgados. Jasker, meio século de poesia. Those were the days of good hunting and good sleeping. Rudyard Kipling. O monstro atacou, saiu silenciosa e traiçoeiramente da escuridão de uma armadilha. Materializou-se de súbito por entre as trevas como uma chama resplandecente, como uma labareda. Geralt, embora surpreso, reagiu instintivamente. Esquivou-se, deslizando pela parede do calabouço. A besta passou por perto, bateu contra o chão, ricocheteou, agitou as asas e saltou outra vez, sibilando e abrindo o terrível bico. Mas desta vez o bruxo estava preparado. Golpeou de um lance curto, do cotovelo, almejando o pescoço, abaixo das enormes carúnculas, carmesins. Duas vezes maiores que as de um peru. Acertou. Sentiu o gume dilacerar o corpo. O ímpeto do golpe derrubou a besta no chão, ao pé do muro. O Scoffin gritou, e era um grito quase humano. Debatia-se por entre os tijolos esfacelados. Batia, agitava as asas, jorrava sangue, fustigava tudo em volta com sua cauda que parecia um azorrague. O bruxo estava convencido de que a luta já havia terminado, mas o monstro surpreendeu-o de forma pouco agradável. Inesperadamente pegou em sua garganta, grasnando terrivelmente, mostrando as garras e batendo o bico. Geralt esquivou-se, esbarrou com um ombro no muro, cortou para a esquerda de baixo, aproveitando o ímpeto do ricochete. Acertou. O Scoffin desabou novamente por entre os tijolos. O sangue fétido jorrou na parede do calabouço e escorreu formando um desenho requintado. O monstro, derrubado num salto, já não se rebatia. Apenas tremia, grasnava, estendia e inflava o longo pescoço e sacudia as carúnculas. O sangue jorrava intensamente por entre os tijolos sobre os quais jazia. Geralt poderia tê-lo matado sem esforço, mas não queria danificar sua pele. Esperava tranquilamente até que o Scoffin sangrasse até a morte. Afastou-se a uma distância de alguns passos, virou-se para o muro, abriu a calça e urinou, assobiando uma saudosa melodia. O Scoffin parou de grasnar, ficou imóvel e silenciou. O bruxo aproximou-se e cutucou-o levemente com a ponta da espada. Quando viu que tudo havia acabado, segurou o monstro pela cauda e levantou-o. Agarrado pela base da cauda, na altura da bacia, o bico de abutre do Scoffin alcançava o chão e suas asas estendidas tinham mais de 4 pés de envergadura. Você é leve, Scoffinzinho. Geralt sacudiu a besta, que realmente não pesava mais que um peru bem alimentado. Você é leve. Felizmente me pagam por peça e não pelo peso. É a primeira vez. Reynard, The Boys Fresnes, assobiou baixinho entre os dentes. Geralt sabia que isso era a prova de uma grande admiração. É a primeira vez na vida que vejo algo assim. Uma verdadeira bizarrice. Pela honra, a maior bizarrice de todas as bizarrices. Então, este é o famoso basilisco? Não. Geralt levantou o monstro mais alto para que o cavaleiro pudesse vê-lo melhor. Não é um basilisco. É um galóisco. E qual é a diferença? Fundamental. O basilisco, conhecido também como régulo, é um réptil. E o galóisco, conhecido como Scoffin ou cocatriz, é um ornitorréptil, isto é, nem réptil nem ave. É o único conhecido representante do gênero que os cientistas chamaram de ornitorrépteis. Após longas disputas, chegaram à conclusão de que... E qual dos dois? Reinhard de Bois Fresnes interrompeu, aparentemente não interessado nas conclusões dos cientistas. Mata com um olhar ou transforma em pedra? Nenhum. É uma invenção. Por que então os humanos têm tanto medo dos dois? Este aqui não é muito grande. Realmente pode ser perigoso? Este aqui. O bruxo chacoalhou a conquista. Normalmente ataca por trás e mira com precisão um ponto entre as vértebras, ou a aorta, abaixo do rim esquerdo. Normalmente só uma bicada é suficiente. E quanto ao basilisco, não importa onde mordiscar. Seu veneno é a neurotoxina mais forte já conhecida. Mata em questão de segundos. Diga-me então, qual deles pode ser morto com um espelho? Qualquer um. Se bater diretamente na cabeça. Reinhard de Bois Fresnes gargalhou. Geralt absteve-se de rir. A piada sobre o basilisco e o espelho deixou de ser engraçada ainda em Kaer Morhen, pois foi desgastada pelos professores. As piadas sobre as moças e os unicórnios tampouco faziam rir, mas o que batia os recordes de estupidez e primitivismo em Kaer Morhen eram as inúmeras versões da piada sobre um jovem bruxo que, obrigado por uma aposta, teria apertado a destra de uma dragoa. Sorriu para as lembranças. Prefiro vê-lo sorridente, disse Reinhard, observando-o atentamente. Prefiro mil vezes assim como agora ao jeito que você estava em outubro, após aquela confusão no bosque dos druidas, quando íamos para Beauclair. Naquela época, permita-me admiti-lo, você estava triste, amargurado e zangado com todo mundo, como um agiota que fora enganado por alguém, e irritado como um homem que não conseguia sorte a noite inteira. Nem de manhã. Estava assim, de verdade? Estava. Por isso não estranhe que prefiro vê-lo desse jeito, como agora. Mudado. Terapia por meio do trabalho. Geralt novamente chacoalhou o galusco que segurava na mão. Trata-se do impacto salvador da atividade profissional sobre o estado psicológico. Por isso passemos aos negócios para continuar o tratamento. Existe a possibilidade de lucrar com um Scoffing um pouco mais que o valor da gratificação negociado por matá-lo. Está com poucos ferimentos, então se você tem um cliente que queira comprá-lo todo para dissecar ou empalhá-lo, peça não menos que 200. Se for necessário vendê-lo em partes, lembre-se de que o mais valioso que há nele são as pernas da parte superior da cauda, especialmente estas, as pernas de voo centrais. É possível apontá-las muito mais que as de ganso. Escreve melhor e de uma forma mais estética e são mais duradouras. O escrivão experiente pagará 5 por peça, sem hesitar. Tenho clientes para empalhar o corpo. O cavaleiro sorriu. O Grêmio dos Tanoeiros, em Castel Ravelo, viram um bicho desse empalhado. Um estrobiloceco, qualquer que seja seu nome. Você sabe qual. Aquele que você matou 2 dias após Salvini, num calabouço localizado embaixo das ruínas de um antigo castelo. Sei. Pois então, os tanoeiros viram a besta empalhada e pediram-me para arranjar algo igualmente singular para decorar a sede do Grêmio. O galoisco será perfeito. Como você deve imaginar, os tanoeiros de Tussan são um Grêmio que não pode se queixar da falta de serviço. É, digamos, um Grêmio rico. Pagarão de certo 220. Até mais, talvez. Tentarei negociar. E no que se refere às penas, os barrileiros não notarão se tirarmos algumas do cu do galoisco para vender à chancelaria do Cal. Ela não paga do próprio bolso, mas da caixa do Cal. Então, em vez de pagar 5, pagará 10 por pena, e sem barganhar. Curvo-me diante da sua esperteza. Homem, homem. Reinhard de Bois Fresnes lançou um sorriso ainda mais largo. Minha mãe deve ter tido algum pressentimento para me batizar com o nome da raposa astuta do ciclo de fábulas comumente conhecida. Deveria ter sido comerciante em vez de cavaleiro. Deveria. O cavaleiro concordou. Mas o que posso fazer? Quando você nasce como filho de fidalgo, também será fidalgo e morrerá fidalgo. Depois de conceber, ha ha ha, fidalgos. Não conseguirá mudar nada, mesmo que arrebente de tanto se esforçar. Aliás, você também é espertinho, Geralt. É bom em cálculo e olhe que você não se ocupa do comércio. Não me ocupo mesmo, por motivos parecidos com os seus. Com a única diferença que eu não conseguirei conceber nada. Saiamos dessa masmorra. Lá fora, ao pé dos muros do castelo, ventava e sentia-se uma friagem vinda dos montes. A noite estava clara, o céu límpido e estrelado, o luar reluzia na neve fresquinha e limpa que cobria os vinhedos em grande extensão. Os cavalos amarrados cumprimentaram-nos com um relincho. Convinha, disse Reynard, lançando um olhar enfático para Geralt. Encontrasse logo com o cliente e cobrá-lo. Mas você não deve estar com pressa para chegar a Beauclair, pois não? Há certa alcova? Geralt não respondeu, pois não respondia, por princípio, a esse tipo de perguntas. Amarrou o corpo do Scoffin ao cavalo solto e, em seguida, montou Plotka. Encontremos-nos então com o cliente. Decidiu, virando-se na cela. A noite é uma criança e eu estou com fome. Estou com vontade de tomar algo também. Vamos à cidade. Alfaizão. Reynard de Bois Fresnes riu. Ajeitou o escudo de xadrez auri-rubro, preso ao cepilho, e subiu, com esforço, na cela alta. Que se cumpra a sua vontade, cavaleiro. Vamos ao faizão, então. Ande, Bucéfalo. Foram cavalgando a passo lento pela encosta nevada, dirigindo-se para baixo, rumo à estrada claramente delineada por escassos choupos. Sabe o que, Reynard? Geralt falou de repente. Eu também o prefiro assim, deste jeito. Como você está agora? Falando normalmente. Naquela época, em outubro, você tinha uma manha cretina e irritante. Bela honra, bruxo. Sou um cavaleiro errante. Reynard de Bois Fresnes gargalhou. Você se esqueceu? Os cavaleiros sempre têm essa maneira cretina de falar. É um sinal, como este escudo aqui. É por meio dele que se reconhece a fraternidade. Isso funciona à semelhança de um brasão no escudo. Pela honra, o cavaleiro de xadrez falou. Não se afobe, Sr. Geralt. Sua companheira já deve ter sarado, de certo se esqueceu inteiramente da doença. Na corte da senhora duquesa há ótimos médicos capazes de tratar qualquer moléstia. Pela honra, não há motivos para se afobar. Também acho, disse Regis. Anime-se, Geralt. Os druidas também trataram de Milva. E eles sabem tudo sobre os tratamentos. Carreira interrompeu. A melhor prova disso é a minha própria cabeça, dilacerada por um machado de mineiro. Vejam só como está agora, quase nova. Milva também deve estar bem. Não há motivos para se afligir. Tomara. Sua Milva? O cavaleiro repetiu. Está sã que nem um pero. Aposto minha cabeça que já anda frequentando os bailes, saltitando, executando bate-pés, festejando. Em Beauclair, na corte da senhora Ana Rieta, há sempre bailes e banquetes. Ah, pela honra. Agora, já que cumpri meu juramento, eu também... Cumpri o juramento? A fortuna foi generosa comigo, pois precisam saber que fiz um juramento, e não foi um juramento qualquer, senão pelo Grow. Foi na primavera. Jurei caçar 15 salteadores antes de Yuli. Tive sorte, livrei-me do juramento. Já posso beber e comer carne de boi. E já não preciso esconder meu nome. Por obséquio, sou Reynard de Bois Fresnes. Prazer. E quanto a esses bailes? Angolem falou apressar o cavalo para alcançá-los. Espero que não percamos os comes e bebes, hein? Estou a fim de dançar também. Pela honra. Em Beauclair haverá de tudo. Reynard de Bois Fresnes assegurou. Bailes, festas, banquetes, festins e saraus. Vocês são amigos de Jasker, ué? Isto é, do vice-conde Julian. Nossa Senhora Duquesa tem um grande apreço por ele. Pois é, ele andou se gabando disso. Angolem falou. Qual é a verdadeira história desse amor? Ó, cavaleiro, você conhece essa história, hein? Conte-nos. Angolem, o bruxo falou. Você precisa conhecê-la? Não preciso, mas quero. Não resmungue, Geralt. E deixe de fazer essa cara de zangado, pois os cogumelos que crescem à beira da estrada avinagraram-se quando o avistam. Conte, cavaleiro. Os cavaleiros errantes que lideravam o séquito cantavam uma canção de gesta com um refrão repetitivo. A letra da canção era incrivelmente estúpida. Isso aconteceu, o cavaleiro começou, há aproximadamente 6 anos. O senhor poeta ficou hospedado na corte durante todo o inverno e toda a primavera. Tocava o alaúde, cantava romances e declamava poemas. Na época, o duque Raimundo estava em Sintra, no congresso. Não estava com pressa de voltar para casa, pois não era segredo que tinha uma amante em Sintra. E a senhora Ana Rieta e o senhor Jasker... Beauclair é um lugar verdadeiramente estranho e maravilhoso, cheio de um encantamento amoroso. Vocês próprios o verão. Foi então que a duquesa e o senhor Jasker foram tomados pelo sentimento, e antes que se dessem conta disso, foram passando de um poema a outro, de uma palavra a outra, de um elogio a outro. Havia florezinhas, olhares, suspiros. Em breves palavras, ambos passaram a ter um convívio bem próximo. Muito próximo? Angoulême riu em voz baixa. Não tive o privilégio de ser testemunha ocular, o cavaleiro disse secamente. E não convém divulgar os boatos. Além disso, como a senhorita certamente deve saber, o amor tem vários nomes e a proximidade do convívio, mesmo grande ou não, é um assunto muito subjetivo. Carrir bufou baixinho. Angoulême não tinha nada para acrescentar. A duquesa e o senhor Jasker? Reynard de Bois Fresnes retomou. Encontraram-se em segredo durante aproximadamente 2 meses, desde Belletine até o solstício de verão. Mas foram um pouco cautelosos. A notícia se espalhou, os maldizentes começaram a fofocar. O senhor Jasker montou o cavalo e partiu sem demora. E fez bem, o que se provou mais tarde, pois logo após a chegada do duque Raimundo e de Sintra, um serviçal prestativo denunciou tudo. Podem facilmente imaginar a raiva que tomou conta do duque quando soube como foi insultado e que chifres lhe foram atribuídos. Virou sobre a mesa a terrina com a sopa de beterraba, dilacerou o serviçal delator com uma picareta, proferiu palavras obscenas. Em seguida, deu uma bofetada na cara do marechal na presença de outras pessoas e quebrou um enorme espelho de covir. Trancou a duquesa nos aposentos, ameaçou torturá-la e assim conseguiu que ela confessasse tudo. Mandou logo uma perseguição atrás do senhor Jasker e ordenou matá-lo sem piedade e arrancar seu coração. Tendo lido algo semelhante numa balada antiga, planejava fritar o coração e forçar a duquesa Ana Rieta a comê-lo na presença de toda a corte. Uma abominação. Felizmente, o senhor Jasker conseguiu fugir. Felizmente. E o duque morreu? Morreu. Esse incidente, como já havia falado, despertou nele uma tremenda raiva. Seu sangue ferveu, provocando uma apoplexia e paralisia. Ficou deitado durante a metade do ano, feito um tronco de árvore. Mas sarou. Até começou a andar. Apenas piscava com um olho, sem parar. Assim, ó. O cavaleiro virou na cela, semicerrou o olho e fez uma careta. Embora o príncipe, retomou após um momento. Sempre fosse um conhecido garanhão e libertino, virou um pericolossus nos amores. Maior ainda por causa dessa coisa de piscar o olho. Todas as moças achavam que ele fazia isso por causa do afeto e que eram sinais de amor. E as moças gostam muito de ser adoradas assim. Não as acuso de ser promíscuas ou devassas, de jeito nenhum, mas o duque, como já havia falado, piscava muito, quase toda hora. Portanto, Persaldo saía ganhando. No entanto, uma noite exagerou na festança e sofreu uma apoplexia. Morreu, na alcova. Trepando em cima de uma mulher? Angoulême gargalhou. Na verdade, o cavaleiro, que até aquele momento estava extremamente sério, disfarçou um sorriso. Na verdade, foi embaixo dela, mas os detalhes não têm muita importância. Claro que não. Carrie confirmou com seriedade. Mas não houve grande luta após a morte do duque, pois não? Enquanto contava, tive a impressão... que se preocupava mais com a infiel esposa do que com o infiel esposo. O vampiro interrompeu o discurso, como de costume. Será que foi pelo motivo de ela agora governar essas terras? Foi um dos motivos. Reynard de Bois Fresnes respondeu com uma impressionante sinceridade. Mas não foi o único. O duque Raimundo, que a terra lhe seja leve, Era um cachorrão, canalha e, perdoe-me, filho da puta, que em 6 meses faria com que o diabo ficasse com úlceras no estômago. E olhe que ele governou durante 7 anos em Toussaint. Agora, quanto à duquesa, Ana Henrietta, todos sempre a adoraram. E continuam adorando. Então posso contar com a possibilidade de que... O bruxo falou pungentemente. O duque Raimundo não tenha deixado muitas pessoas inconsoladas em sua tristeza pela perda do amigo, que estariam prestes a atacar de Asker com punhais só para celebrar o aniversário comemorativo da morte do defunto? Pode contar com isso. O cavaleiro olhou para ele e seus olhos eram espertos e inteligentes. E, pela honra, suas contas estarão certas. Eu já lhe disse, o poeta goza de um grande apreço da duquesa Ana Henrietta, e todos aqui colocariam a mão no fogo por ela. O honrado cavaleiro, na guerra pânega, voltou, mas sua amada, por ele não esperou, casou-se na véspera, ula ula lá. A aventura do cavaleiro sempre errante será. As gralhas escondidas no mato na beira da estrada levantavam voo, grasnando espantadas pelo canto dos cavaleiros. Saíram logo das florestas e entraram diretamente num vale que jazia por entre montes em cujos cumes alvejavam as torres de castelos que se destacavam contra o fundo do céu roxo, borrado em tons de azul marinho. Até onde alcançavam os olhos via-se que nas suas suaves encostas dos montes cresciam arbustos em fileiras, disciplinados como no exército, e cortados cuidadosamente. Ali o solo estava coberto de folhas vermelhas e douradas. O que é isso? Angolém perguntou. Uma videira? É exatamente uma videira. Reynard de Bois Freses confirmou. São as famosas vinícolas do Vale Saint-Restour? Os melhores vinhos do mundo são feitos das uvas que amadurecem aqui. É verdade. Admitiu Regis, que como sempre era perito em tudo. O solo vulcânico e o microclima local garantem todos os anos a combinação perfeita de dias chuvosos e ensolarados. Se a isso acrescentarmos a tradição, o conhecimento e a meticulosidade dos funcionários das vinícolas, o resultado será um produto da maior classe e marca. Resumiu bem. O cavaleiro sorriu. A marca é exatamente isso. Olhem só, para lá. Para aquela encosta ao pé do castelo. Nessas terras o castelo dá a marca à vinícola e às adegas, localizadas bem abaixo dele. Aquele ali se chama Castel Ravillo. E em sua vinícola produzem-se vinhos como Everluce, Fiorano, Pomino e o famoso Est-Est. Vocês devem ter ouvido falar dele. Por um barril de Est-Est pagam o mesmo preço que por 10 barris do vinho de Sidares ou das vinícolas nilfgaardianas localizadas à margem do Alba. E lá, ó, vejam só, há outros castelos e outras vinícolas, e também já devem ter ouvido seus nomes. Vermentino, Torricella, Castel Dacia, Tufo, Sancerre, Nuragus, Coronata, enfim, Bianco, Queen Serbin e Élfico. Suponho que esses nomes não lhes soem nada estranhos. Nada de estranho. Pff. Angoleme fez uma careta. Especialmente pela experiência de verificar se, por acaso, o taberneiro não colocou no copo um desses vinhos famosos no lugar de um normal, de maçã. Pois, nesses casos, era necessário deixar o cavalo no estabelecimento. Esse era o preço de um tal de Castel, ou de um Est-Est. Não entendo. Esses vinhos de marca são para os fidalgos. Nós, gente comum, podemos nos embebedar igualmente bem com o mais barato. E posso lhes dizer, por minha própria experiência, que depois de um bebê de beber um Est-Est, vomita-se do mesmo jeito que após tomar um vinho Michuruca. Fazendo pouco caso das piadas de outubro de Angoulême, Reynard acomodou-se atrás da mesa soltando o cinco. Hoje tomaremos um vinho de uma marca e safra de primeira, bruxo. Podemos nos permitir isso. Ganhamos bem. Podemos farrear. Claro. Geralt acenou para o taberneiro. Enfim, como o Jasker fala, talvez haja outros motivos para ganhar a vida, mas eu não os conheço. Comeremos esse prato cujo cheiro vindo da cozinha desperta tanta fome. Em outras palavras, hoje o fazão está realmente lotado, embora já esteja tarde. É a véspera de Yule. O taberneiro esclareceu depois de ouvir suas palavras. O povo celebra, festeja, faz adivinhações. A tradição manda fazer isso e a tradição aqui Eu sei. O bruxo interrompeu. E quanto à cozinha, o que a tradição mandou preparar lá hoje? Língua com raiz forte, servida fria. Caldo de capão com almôndegas de miolo. Bifes de carne de boi enrolados e servidos com massa, nhoque e repolho. Traga tudo. Um por um, camarada. E para acompanhar, o que vamos pedir, Reinhardt? Se for carne de boi, o cavaleiro falou após pensar um momento. Então, côte de blusseur? Tinto. Da safra do ano em que a velha duquesa Caroberta bateu as botas. Escolha acertada. O taberneiro acenou com a cabeça. À vossa disposição. A coroa de visgo jogada para trás pela moça da mesa vizinha caiu quase no regaço de Geralt. A companhia da moça caiu numa gargalhada. Ela corou graciosamente. Nem pense nisso. O cavaleiro ergueu a coroa e arremessou-a de volta para ela. Não será seu futuro marido. Ele já está ocupado, nobre senhorita. Ele já é prisioneiro de uns certos olhos verdes. Cale-se, Reinhardt. O taberneiro trouxe aquilo que haviam pedido. Comiam e bebiam, calados, prestando atenção à felicidade dos festeiros. Yuli. Geralt disse e pôs a caneca na mesa. Mindivarn. O solstício de inverno. Estou plantado aqui há 2 meses. 2 meses perdidos. 1 mês. Reinhardt o corrigiu com frieza e sobriedade. Se você perdeu algo, foi apenas 1 mês. Depois a neve interditou os passos nas montanhas e você não conseguiria sair de Toussaint, mesmo que se cagasse. Você esperou até Yuli, então provavelmente esperará aqui até a primavera. Então se trata de uma força maior. Não vale a pena lamentar ou ficar triste. Quanto às lamentações, não exagere em fingir que está aflito. De qualquer maneira, não vou acreditar que você esteja com tanta pena. O que você sabe, Reinhardt? Hein? O que você sabe? Sei pouco. O cavaleiro concordou, enchendo o copo de vinho. Nada além daquilo que vejo. E saiba que vi seu primeiro encontro com ela, em Beauclair. Você se lembra da festa das cubas? E das calcinhas brancas? Geralt não respondeu. Lembrava-se. É um lugar charmoso, palácio de Beauclair, cheio de um encantamento amoroso. Reinhardt murmurou, deleitando-se com o aroma do vinho. Pode ficar encantado só de olhar. Lembro-me de que vocês todos ficaram boquiabertos quando as viram em outubro. Carrie, lembre-me, qual expressão ele usou na hora? Um belo castelo, disse Carrie, cheio de admiração. Poxa, realmente um belo e admirável castelo. É preciso admitir, disse o vampiro. A duquesa vive bem. É uma puta casinha, Angoulême acrescentou. O Palácio Beauclair. Reinhardt de Boisfresnes repetiu, cheio de orgulho. Uma construção élfica apenas levemente alterada, supostamente pelo próprio Pharamond. Nada de suposições. Rege opôs-se. Com toda certeza. O estilo de Pharamond é reconhecível à primeira vista. Basta apenas olhar para essas torres. As torres combinadas com o vermelho de suas telhas, referidas pelo vampiro, almejavam o céu com os alvos obeliscos esbeltos, surgindo da construção filigranada do próprio castelo que se estendia para baixo. A imagem lembrava indubitavelmente velas, das quais as grinaldas de cera caíram sobre a base esculpida intrincadamente de um candelabro. Aos pés de Beauclair, o cavaleiro Reinhardt explicou. Estende-se uma cidade. O muro, logicamente, foi construído depois, pois sabem que os elfos não cercavam as cidades com muros. Apressem os cavalos, senhores. O caminho que nos espera é longo. Beauclair apenas parece próximo, pois as montanhas enganam a perspectiva. Vamos. Iam com ânimo, ultrapassando viajantes e vagantes, carruagens e carroças cheias de uvas escuras que pareciam emboloradas. Depois havia ruelas movimentadas da cidade, que cheiravam ao mosto fermentado. Depois, um parque sinistro cheio de álamos, teixos, berberes e buchos. Em seguida havia roseiras, principalmente das espécies multiflora e sem pétalas. Depois colunas esculpidas, portais e arquivoltas do palácio. Também serviçais e lacaios vestidos de librés. A pessoa que os recebeu foi Jasker, com o cabelo penteado e vestido como um príncipe. Onde está Milva? Está bem, não se preocupe. Está nos aposentos preparados para vocês. Não quer sair de lá. Por quê? Falarei sobre isso depois. Agora venha. A duquesa está esperando. Logo após a chegada? Foi essa a vontade dela. A sala na qual entraram estava cheia de pessoas coloridas à semelhança de pássaros paradisíacos. Geralt não teve tempo de prestar atenção. Jasker empurrou-o na direção das escadas de mármore ao lado das quais havia duas mulheres acompanhadas de pajens e cortesãos que se distinguiam muito da multidão. O silêncio enchia a sala, porém, logo se tornou ainda mais profundo. A primeira das mulheres tinha um nariz pontiagudo e arrebitado. Seus olhos azuis eram penetrantes e pareciam levemente febris. Os cabelos castanhos estavam arranjados num penteado sutil e verdadeiramente artístico, sustentado por laços de veludo trabalhado inteiramente nos mínimos detalhes, inclusive o cacho perfeitamente geométrico em forma de meia-lua. A parte superior do vestido decotado cintilava com milhares de listras celestes e lilases sobre um fundo negro. A parte de baixo era preta, estampada densamente com um desenho regular de minúsculos crisântemos dourados. O pescoço e o decote estavam presos, à semelhança de um andaime complexo ou uma gaiola. Num colar de laca, obsidiana, esmeraldas e lápis lazuli cheio de arabescos, o qual terminava com uma cruz de jade que caía quase por entre os seios pequenos sustentados por uma cinta apertada. O decote era grande e profundo, e os franzinos braços da mulher pareciam não fornecer o apoio suficiente. Geralt esperava que a qualquer momento o vestido fosse cair deixando o peito à mostre. Mas não caía. Segurado na posição certa pelos arcanos secretos da arte de costura e pelo amortecedor em forma de mangas infladas. A segunda mulher era da mesma altura que a primeira. Seus lábios estavam pintados com um batom de uma idêntica cor. E aqui as semelhanças terminavam. A segunda usava uma touca de redinha com sobre os negros cabelos curtos a qual, na frente, se convertia num véu que chegava até a ponta do pequeno nariz. A estampa florida do véu não mascarava os belos olhos reluzentes, realçados fortemente com uma sombra verde. O mesmo véu florido tapava o decote simples do negro vestido de mangas compridas, que em apenas alguns pontos, aparentemente casuais, era salpicado difusamente com safiras, águas marinhas, cristais da rocha e estrelas ornamentais. A excelentíssima senhora duquesa Ana Henrietta. Falou em voz baixa alguém atrás das costas de Geralt. Ajoelhe-se, senhor. Queria saber qual das duas. Geralt pensou, dobrando com esforço o joelho dolorido numa curva cerimoniosa. As duas, diabos. Têm um aspecto igualmente ducal, para não dizer real. Levante-se, senhor Geralt. Aquela do sutil penteado castanho e nariz pontiagudo dissipou suas dúvidas. Sejam bem-vindos, o senhor e seus amigos, ao Ducado de Toussaint e ao Palácio Beauclerc. Temos o prazer de hospedar pessoas envolvidas numa missão tão nobre e que se encontram em amizade com nosso adorado vice-conde Julian. Jasker curvou-se profundo e agilmente. O vice-conde, a duquesa retomou. Nos revelou seus nomes, apresentou o caráter e o motivo de sua viagem, explicou o que os trouxe até Toussaint. Em sua história nos comoveu. Sr. Geralt, teríamos o prazer de falar consigo durante uma audiência privada. No entanto, isso demorará um pouco, pois pesam sobre nós obrigações de Estado. Terminou a vindima. Portanto, a tradição nos obriga a participar das festas das Cubas. A segunda mulher, essa de véu, inclinou-se para a duquesa e suspirou algo rapidamente. Ana Henrietta olhou para o bruxo, sorriu e passou a língua nos lábios. É de nossa vontade, levantou a voz, que o Sr. Geralt de Rivia nos sirva a Cuba, junto com o vice-conde Julian. Um sussurro correu por entre o grupo de cortesãos e cavaleiros, algo à semelhança do farfalhar de pinheiros agilizados pelo vento. A duquesa Ana Henrietta presenteou o bruxo com um outro olhar lânguido e saiu da sala junto com sua companheira e o séquito de pajens. Pelo raio. O cavaleiro de xadrez suspirou. Que coisa. Que honra lhe foi concedida, senhor bruxo. Não entendo bem do que se trata. Geralt admitiu. Como devo servir à Sua Alteza? Sua Alteza Sereníssima. Corrigiu ao aproximar-se um corpulento senhor com a aparência de um confeiteiro. Perdoe minha correção, caro senhor, mas nessa circunstância sou obrigado a fazê-lo. Nós aqui em Tussan respeitamos muito a tradição e o protocolo. Sou Sebastian Legoff, o camareiro Mori, conde palatino. Prazer. O título oficial e protocolar da senhora Ana Henrietta, o camareiro Mor não tinha apenas o aspecto de um confeiteiro. Ele também cheirava a cobertura. É, excelentíssima senhora. E o não oficial, sua sereníssima. E o familiar fora da corte, sua senhoria. No entanto, sempre deve se dirigir por sua alteza sereníssima. Obrigado, não esquecerei. E a outra dama? Que título devo usar quando me dirigir a ela? Seu título oficial é Venerável. O camareiro Mor o instruiu com seriedade. Mas é admissível dirigir-se por senhora. É uma parente da duquesa e chama-se Fringilla Vigo. De acordo com a vontade de sua alteza sereníssima, é precisamente a ela que o senhor deve servir a Cuba. E em que consistirá esse serviço? Não se trata de nada difícil. Já lhe explico. Veja bem, já há anos usamos prensas mecânicas, pois a tradição... O pátio vibrava com o zumbido das conversas, o frenético trilo das charamelas, a louca música da flauta de Pan e o retinir dos tamborins. Saltimbancos e acrobatas adornados com guirlandas saltitavam e executavam cambalhotas ao redor de uma cuba posicionada sobre um estrado. O pátio e os claustros estavam cheios de pessoas, cavaleiros, damas, cortesãos e burgueses que usavam rica vestimenta. O camareiro Mor Sebastian Legoff ergueu uma bengala adornada de videira e bateu-a 3 vezes contra o estrado. — Oh, oh! — gritou. — Nobres senhoras, senhores e cavaleiros! — Oh, oh! — a multidão respondeu. — Oh, oh! Eis um costume antigo, que se encha de uvas a videira. — Oh, oh! Que amadureça ao sol. — Oh, oh! Que amadureça. — Oh, oh! Que fermentem as uvas depois de amassadas, que ganhem força e sabor nos barris, que o vinho encha os copos com gostosura e suba a cabeça, para a honra da senhoria, das formosas damas, dos nobres cavaleiros e dos funcionários das vinícolas. Oh, oh, que fermente! Que se apresentem as formosas! Duas mulheres, a duquesa Ana Henrietta e sua companheira de cabelos negros, surgiram das tendas de campanha de Damasco, alocadas nos dois lados opostos do pátio. As duas estavam envoltas hermeticamente em capas escarlates. — Oh, oh! O camareiro Mor bateu a bengala. — Que se apresentem os jovens! Os jovens já haviam sido instruídos e sabiam o que fazer. Jasker aproximou-se da duquesa e Geralt da dama de cabelos negros que, como já sabia, era chamada de a venerável Fringilla Vigo. As duas mulheres tiraram as capas simultaneamente, e a multidão retumbou numa aclamação vivaz. Geralt engoliu a saliva. As mulheres vestiam brancas camisolas de alças, finas como teia de aranha, cujo comprimento não ultrapassava os quadris, e por baixo justas calcinhas adornadas de babados. E mais nada. Nem joias. Aliás, estavam descalças. Geralt levantou Fringilla e carregou-a em seu colo. Entusiasmada, abraçou seu pescoço. Cheirava imperceptivelmente a âmbar e rosas. E a feminilidade. Estava cálida. E o calor que emanava penetrava como a ponta de uma flecha. Era macia, sua maciez queimava e irritava os dedos. Carregaram-nas até os tanques. Geralt levou Fringilla e Jasker a duquesa. Ajudaram-nas a subir em cima das uvas que explodiam, jorrando o suco. A multidão urrou. — Oh, oh! A duquesa e Fringilla puseram as mãos nos ombros uma da outra, podendo, graças ao apoio mútuo, equilibrar-se melhor sobre as uvas em que sucumbiram até os joelhos. O mosto estourava e respingava. As mulheres davam voltas e pisavam nas uvas, soltando gargalhadas feitas adolescentes. Fringila, completamente fora do protocolo, lançou uma piscadela para o bruxo. — Oh, oh! — a multidão gritava. — Oh, oh! Que fermente! As uvas esmagadas respingavam soltando o mosto que efervescia, turvo e espumava com abundância em volta dos joelhos das pisadoras. O camareiro mor bateu a bengala contra as tábuas do estrado. Geralt e Jasker aproximaram-se para ajudar as mulheres a sair das cubas. Geralt viu Ana Rieta, levada no colo por Jasker, mordiscar sua orelha. Seus olhos brilhavam perigosamente. Ele próprio teve a impressão de que os lábios de Fringila roçaram sua bochecha, mas não tinha certeza se foi de propósito ou por acaso. O mosto soltava um cheiro forte sob a cabeça. Pôs Fringila em pé no estrado e envolveu-a com a capa escarlate. Fringila apertou sua mão rapidamente com força. Não é que essas tradições antigas, sussurrou, conseguem provocar tesão? Pois sim. Obrigada, bruxo. O prazer é todo meu. Todo não. Garanto que não todo. Encha o copo, Reinhard. A mesa vizinha transcorria mais uma adivinhação invernal. Consistia em lançar a casca de uma maçã cortada em uma longa espiral e prognosticar as iniciais do nome do futuro parceiro a partir da forma em que ela se posicionasse. A casca sempre se alocava em forma da letra S. Mesmo assim, a alegria continuava. O cavaleiro encheu o copo. Exultou que Milva, disse o bruxo pensativo. Estava sã, embora ainda usasse bandagens nas costelas. Trancou-se no aposento, recusava-se a sair e a provar o vestido que recebera de presente. Parecia que estouraria um escândalo protocolar. Mas o onisciente Regis pacificou a situação. Citou uma dúzia de precedentes forçando o camareiro mor a trazer vestimenta masculina para a arqueira. Angoleme, para variar, ficou feliz de livrar-se das calças, botas de montaria e dos meiões. O vestido, o sabão e o pente fizeram dela uma moça até bonita. Não há como negar que o banho e a roupa limpa melhoraram o humor de todos nós, inclusive o meu. Todos nós íamos a essa audiência bem-humorados. Interrompa por um momento. Reinhard apontou com um movimento da cabeça. O negócio vem vindo até a gente. Oh, oh. E não se trata de uma, mas de duas vinícolas. Malatesta, nosso cliente, vem com um confrade e concorrente. Que coisa. Quem é o segundo? É da vinícola Pomerol. Neste momento estamos bebendo precisamente seu vinho. Côté de Blessure. Malatesta, o administrador da vinícola Vermentino, os avistou, acenou com a mão, aproximou-se enquanto conduzia até ele seu companheiro, um indivíduo de negro bigode, uma barba negra e abundante, que combinava mais com um facínora que com um funcionário público. Os senhores permitam. Malatesta apresentou o barbudo, o senhor Alcides Fierabras, o administrador da vinícola Pomerol. Sentem-se. Por obséquio, só um instantinho. Viemos falar com o senhor bruxo a propósito do monstro de nossa cava. Pelo fato de estarem aqui, presumo que o monstro já está morto. Mortíssimo. O valor combinado, Malatesta segurou, será depositado em sua conta no banco de Siafanelli mais tardar depois de amanhã. Poxa, muito obrigado, senhor bruxo. Obrigado mesmo. É uma cavazinha tão grande, linda, arqueada, orientada para o norte, nem demasiado seca nem molhada. Exatamente do jeito que deveria ser para guardar lá o vinho, mas por causa desse hediondo monstro não havia como usá-la. O senhor próprio viu que tivemos de murar aquela parte toda do subsolo, mas mesmo assim o monstro conseguiu passar. Não há como adivinhar de onde ele surgiu. Provavelmente do próprio inferno. As cavernas escavadas em tufo vulcânico sempre abundam em monstros. Reinhard de Bois Fresnes instruiu com uma cara de sábio. Acompanhava o bruxo já há mais de um mês e conseguiu aprender muito, pois era um bom ouvinte. É claro que, onde há tufo, haverá monstros. Talvez seja o tufo mesmo. Malatesta olhou para ele de soslaio. Seja quem for esse tufo, Mas o povo fala que é porque as cavas devem estar interligadas com profundas cavernas, diretamente com o centro da Terra. Há muitas dessas cavas e cavernas por aqui. Por exemplo, para não procurar muito longe, debaixo das nossas cavas, disse o Barba Negra da Vinícola Pomerol. Esses calabouços se estendem por milhas, ninguém sabe até onde chegam. E aqueles que tentaram descobrir isso não voltaram. Aparentemente viram um monstro horrendo. Por isso queria propor. Imagino. O bruxo respondeu secamente. Que proposta os senhores querem me fazer? E aceito-a. Penetrarei suas cavas. A remuneração será determinada de acordo com o que acharei lá. Não se arrependerá. O barbudo assegurou. Mais uma coisa. Digam. Estou ouvindo. Esse súcubo que à noite assombra e atormenta os homens casados, que a ilustríssima duquesa ordenou que matasse, suponho que não haverá necessidade de matá-lo, pois na verdade o demônio não incomoda ninguém. Só aparece por aí de vez em quando, atormenta um bocadinho. Mas apenas os maiores de idade. Malatesta interpôs rapidamente. Compadre, você me tirou essas palavras da boca. Exatamente. O súcubo não incomoda ninguém. E ultimamente parece que não tem se ouvido mais falar dele. Juro, como se tivesse ficado com medo de você, senhor bruxo. Então, qual seria o sentido de persegui-lo? Ao senhor não lhe falta dinheiro, pois não? E se o senhor sentir falta de algo? Não nego que algo poderia cair. Geralt disse com uma expressão impassível. Em minha conta no banco, disse a Fanelli. No fundo de pensão bruxesco. Assim será feito. E o súcubo não perderá nem um fio de sua cabeleira loura. Passe bem, então. As duas vinícolas levantaram-se. Celebrem em paz. Não os importunaremos. Hoje é dia de festa, tradição. Em Toussaint, a tradição. Eu sei. Geralt disse. É sagrada. A turma sentada à mesa vizinha provocou uma algazarra enquanto efetuava mais uma adivinhação de Yuli, realizada com bolas formadas com um miolo de pão e com as espinhas da carpa consumida. Uma forte bebedeira acompanhava o ocorrido. O taberneiro e as moças corriam às pressas abastecendo a mesa de jarros. O famoso súcubo, Reinhardt observou, servindo-se de mais repolho. Iniciou a célebre série de contratos bruxescos que você aceitou em Toussaint. Depois tudo aconteceu rapidamente e você não conseguia se livrar de clientes. O mais interessante é que não me lembro da primeira vinícola que lhe deu à disposição. Você não estava lá na hora. Aconteceu no dia seguinte, após a audiência concedida pela duquesa. Aliás, você faltou a ela também. Não houve nada de estranho nisso. Foi uma audiência particular. Até parece. Geralt bufou. Participaram dela por volta de 20 pessoas, sem contar os lacaios imóveis como estátuas, pajens menores de idade e o entediado bobo da corte. Legoff, o camareiro mor de aparência e cheiro de confeiteiro, estava entre os contatos. Além de alguns fidalgos que se curvaram sob o peso das correntes de ouro. Havia alguns tipos de preto, conselheiros ou talvez juízes. Estava lá o barão do brasão Cabeça de Touro, que conhecia em Caed Mirkved. Estava, obviamente, Fringilla Vigo, uma pessoa evidentemente muito próxima da duquesa. E lá estávamos nós, toda a nossa turma, inclusive Milva de vestimenta masculina. Ué, expressei-me mal falando de toda a companhia. Jasker não estava lá. Jasker, ou melhor, vice-conde fulano de tal, estava sentado no folde histórico à direita da sua sereníssima narizinho Anarieta, presunçoso como um pavão, como um verdadeiro favorito. Anarieta, Fringilla e Jasker eram as únicas pessoas que estavam sentadas. Ninguém mais fora autorizado a se sentar. Aliás, eu estava contente que não ordenaram que nos ajoelhássemos. A duquesa ouviu meu relato e, por sorte, interrompeu-me poucas vezes. Quando resumidamente expôs o resultado das conversas com os druidas, abriu as mãos num gesto que sugeria uma preocupação tão sincera que parecia até exagerada. Sei que isso pode soar como um maldito oximoro, Mas acredite, Reynard, que no caso dela foi exatamente assim. Ah, ah, disse a duquesa Ana Rieta, abrindo as mãos. Deixou-nos extremamente preocupados, Sr. Geralt. Digo-lhe, de verdade, nossos corações estão cheios de compaixão. Fungou o nariz pontiagudo, estendeu a mão e logo em seguida Jasker pôs nela um lenço de cambraia com um monograma. A duquesa roçou as duas bochechas com o lenço de tal jeito que não removesse o pó. Ah, ah, repetiu. Então os druidas não sabiam nada sobre Ciri? Não foram capazes de ajudá-los? Será então que todo seu esforço e o caminho percorrido foram em vão? Com certeza não foram em vão, respondeu convicto. Admito que contava com a possibilidade de conseguir informações ou dicas concretas com os druidas que pudessem esclarecer, pelo menos de forma geral, porque Ciri era um objeto de uma caça tão persistente. Contudo, os druidas não podiam, ou não queriam. Me ajudarem nesse quesito, realmente não consegui nada. Mas... suspendeu a voz por um momento. Não foi para causar um efeito dramático. Ficou pensando quanto podia ser sincero diante de todo esse auditório. Sei que Ciri está viva. Disse por fim, secamente. Provavelmente está ferida. Ainda corre perigo. Mas está viva. Ana Rieta suspirou. Usou o lenço novamente e apertou o braço de Jasker. Prometemo-lhes, disse, nossa ajuda e nosso apoio. Podem ficar em Tussan o quanto quiserem, pois precisam saber que residimos em Sintra. Conhecíamos Paveta e tínhamos simpatia por ela. Conhecíamos a pequena Ciri e gostávamos dela. Estamos com vocês com todo o coração, Sr. Geralt. Se for necessário, terão toda a assistência de nossos estudiosos e astrólogos. Nossas bibliotecas e livrarias estão à sua disposição. Acreditamos profundamente que acharão algum rastro, alguma dica ou pista que lhes mostrará o caminho certo. Não ajam precipitadamente? Não precisam se apressar. Podem ficar aqui de acordo com sua vontade. São sempre bem-vindos. Obrigado, Sua Alteza Sereníssima. Geralt curvou-se. Por sua generosidade e bondade. No entanto, seguiremos o caminho logo após descansarmos um pouco. Ciri ainda corre perigo. Quando ficarmos parados em um único lugar, o perigo não somente cresce, mas as pessoas que nos são afáveis começam a correr perigo também, inclusive os terceiros. Não queria permiti-lo sob nenhuma condição. A duquesa permaneceu em silêncio por algum tempo, acariciando com movimentos rítmicos o antebraço de Jasker, como se fosse um gato. Suas palavras são nobres e justas, falou por fim, mas não precisam nada temer. Nossos cavaleiros acometeram os calhordas que os seguiam de tal forma que não se safou nenhuma testemunha de sua derrota. O vice-conde Julian nos relatou o ocorrido, e qualquer um que se atrever a perturbá-los terá o mesmo destino. Encontram-se sob nossos cuidados e nossa proteção. Prezo isso? Geralt curvou-se novamente, xingando no fundo o joelho dolorido, mas não apenas ele. No entanto, não posso me calar acerca daquilo que o vice-conde Jasker se esqueceu de relatar à Sua Alteza Sereníssima. Os calhordas que me perseguiam desde Belhaven e que os cavaleiros corajosos acometeram em Cad Mirkved eram, na verdade, calhordas da primeiríssima espécie de corjas, mas vestiam as cores de Nilfgaard. E daí? Daí, tinha a resposta na ponta da língua, que se os Nilfgaardianos ocuparam Ardyn em 20 dias, precisam de apenas 20 minutos para ocupar-se do Cado. A guerra não acabou. Falou em vez disso. Aquilo que aconteceu em Belhaven e Cad Mirkved pode ser visto como diversão na retaguarda. E isso normalmente provoca repressões. Nos tempos de guerra... A guerra? A duquesa o interrompeu, erguendo o nariz pontiagudo. Certamente já acabou. Comunicamo-nos acerca dessa questão com nosso primo, Emir Varen Reis. Dirigimos-lhes um memorando em que ordenamos que imediatamente pusesse fim a um despropositado derrame de sangue. A guerra acabou com certeza. Certamente a paz foi firmada. Não parece, Geralt respondeu com frieza. Atrás do Jaruga, a espada e o fogo dançam. Corre sangue. Nada indica que esteja terminada. Diria que muito pelo contrário. No instante, arrependeu-se daquilo que dissera. Como é possível? Parecia que o nariz da duquesa ficou ainda mais pontiagudo. Em um tom rosnento e rangedor ressoou em sua voz. Estou ouvindo bem? A guerra ainda não acabou? Por que então não fomos informados sobre isso? Senhor Ministro Tremblay? Sua Alteza Sereníssima, eu... Balbuciou, ajoelhando-se, um dos portadores de correntes de ouro. Eu não queria preocupar, afligir, Sua Alteza Sereníssima. Guardas! Sua Alteza Sereníssima uivou. Levem-no para a torre. Caiu em desgraça, Senhor Tremblay. Em desgraça. Senhor Camareiro Mor. Senhor Secretário. Às suas ordens, Ilustríssima. Que nossa chancelaria envie imediatamente uma nota a nosso primo, o Imperador de Nilfgaard. Exigimos o cessar-fogo imediatamente, mas imediatamente. E que firme a paz, pois a guerra e a discórdia são maléficas. A discórdia arruína e a paz faz crescer. Sua Alteza Sereníssima, o camareiro mor confeiteiro, branco como açúcar em pó. Tem toda a razão. O que os senhores ainda estão fazendo aqui? Demos as ordens? Andem já, mas voando, hein? Geralt olhou em volta com discrição. As caras dos cortesãos estavam intransigíveis, um fato que levava a concluir que semelhantes incidentes não eram uma novidade nessa corte. Decidiu firmemente que a partir desse momento ia apenas fazer coro com a senhora duquesa. Ana Rieta roçou a ponta do nariz com um lenço, e em seguida sorriu para Geralt. Como o senhor vê? Disse. Suas inquietações eram inúteis. Não há o que temer e podem ficar hospedados aqui o quanto quiserem. Ficaremos sim, Sua Alteza Sereníssima. No silêncio ouvia-se nitidamente o trincar da broca da madeira em um dos móveis antigos, os sortilégios proferidos pelo cavalariço contra um cavalo num pátio distante. Queríamos também... Ana Rieta quebrou o silêncio. Fazer-lhe um pedido, Sr. Geralt. Um pedido destinado a um bruxo. Claro, Sua Alteza Sereníssima. É um pedido de muitas damas nobres de Toussaint, assim como nós. Um monstro noturno perturba as casas locais. Um diabo, fantasma, súcubo em forma de mulher. Mas tão desavergonhado que não nos atrevemos a descrevê-lo. Perturba os cônjuges, virtuosos e fiéis. Assombra as alcovas à noite, comete os atos devassos e dissolutos, perversões repugnantes às quais nossa humildade não nos permite mencionar. O senhor, sendo um perito, deve saber do que se trata. Sim, Sua Alteza Sereníssima. As damas de Toussaint pedem que acabem com esse monstro repugnante, e nós aderimos a esse pedido, e asseguramos-lhe de nossa generosidade. Sim, Sua Alteza Sereníssima. Angoulême achou o bruxo e o vampiro no parque adjacente ao palácio onde os dois passeavam e desfrutavam de uma conversa discreta. Vocês não vão acreditar, arfou. Não vão acreditar se eu lhes disser, mas é pura verdade. Diga então. Reynard de Bruys Fresnes, o errante cavaleiro de xadrez, está na fila junto com os outros cavaleiros errantes diante do camareiro mor da duquesa. E sabem para quê? Para receber a mesada. A fila, digo-lhes, tem o comprimento de meio tiro de arco e há tanto escudos que você fica zonzo. Perguntei a Reynard como isso era isso e ele respondeu que os cavaleiros errantes também andavam com fome. E o que tem de sensacional nisso? Você deve estar brincando. Os cavaleiros errantes vagueiam por uma nobre vocação, e não por uma mesada. Uma coisa. O vampiro Regis falou com muita seriedade. Não exclui a outra. É sério. Acredite no que digo, Angoulême. Acredite no que ele diz, Angoulême. Geralt confirmou secamente. pare de correr pelo palácio à procura de escândalos. Vá fazer companhia à Milva. Ela está de baixíssimo astral. Não deveria ficar sozinha. É verdade. A tiazinha deve estar menstruada porque está zangada que nem uma vespa. Eu acho... Angoulême. Está certo. Já vou. Geralt e Regis pararam junto a uma cama de rosas de 100 pétalas já emurchecidas. Mas não conseguiram ter uma conversa mais longa. Um homem muito magro vestido com uma elegante capa da cor de umbra surgiu de trás da orangerie. Bom dia. Curvou-se e bateu nos joelhos um gorro de pele de Marta. Posso perguntar, por obséquio, qual dos senhores é o bruxo chamado Geralt, famoso pelo seu ofício? Sou eu. Meu nome é Jim Catelon. Sou administrador das vinícolas Castel Torricella. Trata-se da seguinte questão. Precisávamos de um bruxo. Queria me certificar se o senhor, por obséquio, não gostaria de... Do que é que se trata? É o seguinte. O administrador, Catelon, começou. Por causa dessa maldita guerra, os comerciantes vêm com menos frequência. O estoque cresce e está começando a faltar espaço para os barris. Pensamos que não haveria problemas, pois embaixo dos castelos há calabouços, que se estendem por milhas cada vez mais fundos, calabouços que devem chegar até o centro da terra. Embaixo de Torricella, também achamos um calabouço assim, lindo, se isso é possível, com os arcos do teto arredondados, não demasiadamente seco nem molhado, perfeito para guardar o vinho nele. E aí? O bruxo não aguentou. Descobrimos que nesses calabouços graçava algum monstro, se isso é possível, que deve ter vindo do fundo da terra. Queimou duas pessoas, deturpou seu corpo até os ossos e cegou um, pois ele, meu senhor, isto é, um monstro, cospe e vomita alguma lascívia cáustica. É uma solpulga. Geralt afirmou concisamente, conhecida também como peçonhenta. Veja só. Regis sorriu. Eis sua prova, Sr. Catelon, que está lidando com um profissional. Pode-se dizer que um profissional lhe cai do céu. E o senhor já se dirigira a propósito deste assunto aos cavaleiros errantes do local? A duquesa tem todo um regimento deles. Esse tipo de missões é sua especialidade, sua razão de ser. Nenhuma razão? O administrador Catelon balançou a cabeça. Sua razão é proteger estradas, dutos, passos, pois se os comerciantes não chegarem até aqui, todos nós faliremos. Além disso, os cavaleiros são valentes e pelejadores, mas só a cavalo. Nenhum deles entrará debaixo da terra. Ademais, eles cobram. Interrompeu e ficou calado. Estava com a cara de alguém que tinha dentes, mas não conseguiu dar neles com a língua. Eles cobram muito. Geralt terminou. Embora sem grande malícia. Saiba então, amigo, que eu cobro mais. Livre mercado. E livre concorrência. Pois eu, se acertarmos um contrato, descerei do cavalo e irei para debaixo da terra. Pense nisso. Mas não demore muito. Pois não passarei muito tempo em Tussan. Você está me surpreendendo. Regis falou logo após o administrador ter ido embora. O bruxo ressurgiu em você tão de repente. Você aceita contratos? Você se ocupará desses monstros? Eu próprio estou surpreso. Geralt respondeu com sinceridade. Reagi espontaneamente, por um impulso inexplicável. Vou sair dessa. Posso considerar insuficiente qualquer preço proposto. Sempre. Mas voltemos à nossa conversa. Esperemos... O vampiro apontou com um olhar. Algo me diz que você terá mais clientes. Geralt xingou em voz baixa. Dois cavaleiros vinham em sua direção pela aléia de ciprestes. Reconheceu o primeiro no instante, pois não havia como confundir com qualquer outro brasão a enorme cabeça de um touro sobre a capa branca como neve. O outro cavaleiro, alto de cabelo grisalho e de uma fisionomia nobremente angular, como se fosse esculpida em granito, tinha sobre a túnica celeste o símbolo de 2½ douradas cruzes florenciadas. Os cavaleiros pararam a uma distância prescrita, de 2 passos e curvaram-se. Geralt e Regis corresponderam aos gestos. Em seguida, os 4 mantiveram o silêncio ordenado pelo costume cavalheiresco, que devia durar 10 batimentos do coração. Com licença, senhores. Cabeça de Touro fez uma apresentação. Este é o Barão Palmerin, de Launfal. Eu, como os senhores devem recordar, chamo-me... Barão de Peirac Peiran. Seria impossível esquecer. Temos um assunto para tratar com o senhor bruxo. Peirac Peiran foi direto ao assunto. A respeito de questões profissionais. Pois não? A sós. Não tenho segredos diante do Sr. Regis. Mas os nobres senhores certamente o têm. O vampiro sorriu. Por isso, deem-me licença, que eu vou ver aquele pavilhãozinho charmoso. Deve ser o templo de contemplação. Senhor de Peirac Peiran, senhor de Launfal. Trocaram reverências. Sou todo ouvidos. Geralt interrompeu o silêncio, sem nem sequer ponderar a possibilidade de esperar até a 10ª batida do coração. A questão é... Peirac Peiran abaixou a voz e olhou em volta receosamente. Aquele súcubo. Aquele demônio que assombra a noite. Aquele que a duquesa e as damas pediram para aniquilar. Quanto lhe ofereceram para matar o assombra? Desculpem-me, mas é um segredo profissional. Claro, disse Palmerin de Launfal, um cavaleiro com a cruz florenciada. É verdadeiramente honorável sua postura. De verdade, receio muito que possa ofendê-lo com minha proposta, mas mesmo assim vou fazê-la. Desista desse contrato, senhor bruxo. Não arme ciladas para pegar o súcubo. Deixe-o em paz. Não fale nada para a duquesa nem para as damas. E pela honra, nós, os senhores de Toussaint, faremos uma oferta mais vantajosa que a das damas. Surpreendê-lo-emos com nossa generosidade. De fato, a proposta parece. O bruxo falou com frieza. Não se distanciar muito de injúria. Senhor Geralt, a cara de Palmerin de Launfal estava séria e implacável. Vou lhe dizer o que nos atreveu a fazer a proposta. Foi a sua fama de matar apenas os monstros que constituem perigo. Um perigo real. Não imaginado que resulta da ignorância ou dos preconceitos. Deixe, então, garantirmos que o súcubo não constitui nenhum perigo nem prejudica ninguém. Simplesmente assombra nos sonhos, de vez em quando, e aflige um pouco. Mas apenas os maiores de idade. Peirac Peiran acrescentou às pressas. As damas de Toussaint, Geralt disse, olhando em volta. Não estariam felizes se soubessem dessa conversa, assim como a duquesa. Estamos plenamente de acordo, murmurou Palmerin de Launfal. A discrição é absolutamente aconselhável. Não se deve acordar as falsas devotas. Abram uma conta para mim em um dos bancos dos anões locais. Geralt afirmou, devagar e em voz baixa. E me surpreendam com sua generosidade. Mas estou avisando. Não é fácil me surpreender. Mesmo assim, tentaremos. Peirac Peiran prometeu soberbamente. Despediram-se trocando reverências. Regis voltou após ter escutado tudo com seu ouvido vampírico. Agora, falou com seriedade. Você também pode dizer que foi um instinto involuntário e um impulso inexplicável. Mas será difícil se... desembaraçar de uma conta aberta. Geralt ficou olhando para o alto, para além do cimo dos ciprestes. Quem sabe? Falou. Talvez passemos alguns dias aqui. Se for pensar nas costelas de Milva, podem ser até mais do que alguns dias. Talvez algumas semanas. Será bom ter alguma independência financeira para passar essa temporada. Então foi daí que surgiu a conta no banco de Siafanelli. Reynard de Bois Fresnes balançou a cabeça. Olhe lá, hein? Se a duquesa soubesse disso, haveria, de certo, mudanças nos cargos? Haveria uma nova distribuição de patentes? Talvez até eu pudesse ser promovido. Juro, é uma pena que não tenha predisposições para ser delator. Conte agora sobre o famoso banquete com o qual fiquei tão feliz. Queria muito ter participado dele, saboreado a comida e a bebida. Mas eles me mandaram para a fronteira, para a guarita, para o frio e para a garoa. Eta, eta, tá. Aventura do cavaleiro, sempre nisso dá. O grande banquete anunciado de forma tão exaltada, Geralt começou a falar. Foi antecedido por sérias preparações. Era preciso achar Milva, que se escondera nas cavalariças, e convencê-la de que o destino de Ciri e de quase todo o mundo dependia de sua participação no banquete. Era preciso pôr o vestido nela quase à força. Depois era preciso obrigar Angoleme a jurar que ia se comportar como uma dama, especialmente evitar que falasse puta e cu. Quando afinal conseguimos fazer isso tudo, e estávamos prestes a descansar tomando vinho, apareceu o camareiro Mor Legoff, que cheirava a cobertura e estava inflado como a bexiga de um porco. Nessas circunstâncias, devo sublinhar, o camareiro Mor Legoff começou a falar com uma voz nasal, que a mesa da senhora Sua Alteza Sereníssima não há lugares de segunda categoria e ninguém tem o direito de se sentir ofendido por causa do lugar assinado. No entanto, nós aqui em Toussaint guardamos uma rigorosa observância das antigas tradições e costumes, e de acordo com eles... Por obséquio, senhor. Vá direto ao ponto. O banquete está marcado para amanhã. Preciso dispor da mesa segundo as honras e hierarquia. Certo. O bruxo falou com seriedade. Já lhe digo tudo. O mais digno de nós, tanto pelo grau como pela honra, é Jasker. O senhor vice-conde Julian, o camareiro Mor disse, arrebitando o nariz, é um convidado extraordinariamente honorífico. Portanto, permanecerá sentado à direita de Sua Alteza Sereníssima. Certo. O bruxo repetiu, sério como a própria morte. Mas ele não revelou, no que diz respeito a nós, quais eram nossos graus, títulos e honras. Revelou? O camareiro Mor pigarreou. Apenas o fato de que os senhores estão viajando incógnitos numa missão cavaleiresca e que não podem divulgar os detalhes dela. Assim como os verdadeiros nomes, brasões e títulos, pois estão comprometidos por um juramento. Exatamente. Qual é o problema, então? Eu preciso dispor dos assentos? São convidados, sobretudo comilitões do senhor vice-conde. Então lhes assinarei lugares mais próximos da cabeceira da mesa, entre os barões. No entanto, não pode ser, senhores, que sejam iguais na hierarquia, pois não acontece nunca de todos serem iguais. Se alguém dos senhores merecer uma distinção maior por causa do grau ou nascimento, deverá permanecer sentado à mesa principal, junto da duquesa. Ele. O bruxo apontou, sem hesitar, para o vampiro que estava por perto, contemplando, concentrado, o gobelim que ocupava quase toda a parede. É conde. Mas não dê nem um pio sobre isso. É um segredo. Entendo. O camareiro Mor ficou tão impressionado que quase se engasgou. Nestas circunstâncias, assinar-lhe-ei o lugar à direita da condessa, noturna, tia de nobre nascimento da senhora duquesa. Não se arrependerão, nem o senhor nem a tia. Geralt mantinha uma cara impassível. Não há ninguém que se possa igualar a ele tanto em costumes como na arte de conversar. Estou contente de ouvi-lo. O senhor Geralt de Rivia sentará junto da venerável senhora Fringilla. Assim manda a tradição. O senhor a carregou até a Cuba. É seu, digamos, cavaleiro. Eu entendi. Muito bem, então. Ah, senhor conde. Pois não? Estranhou o vampiro que acabou de se afastar da tapeçaria que mostrava a luta entre os gigantes e ciclopes. Nada, nada. Geralt sorriu. Estamos apenas batendo papo. Ha, ha. Regis acenou com a cabeça. Não sei se os senhores notaram, Mas esse ciclope no gobelim, esse aí com o porrete, olhem para os dedos de seus pés. Ele, não temamos dizer a verdade, tem duas pernas esquerdas. É mesmo? O camareiro Morlegoff confirmou sem nenhuma sombra de dúvida. Há mais gobelins desse tipo em Beauclair. O homem que os teceu era um verdadeiro mestre, mas bebia muito. Os artistas são assim. Já está na hora de irmos. O bruxo falou, desviando o olhar das moças atiçadas pelo vinho que observavam, sentadas à mesa em que se faziam adivinhações. Vamos embora, Reinhard. Paguemos, montemos o cavalo e vamos para Beauclair. Eu sei por que você está com tanta pressa. O cavaleiro lançou um largo sorriso. Não se preocupe, sua bela de olhos verdes está à sua espera. Acabou de dar meia-noite. Conte sobre o banquete. Contarei e iremos embora. Combinado. A vista da mesa posta em forma de uma gigantesca ferradura lembrava explicitamente que o outono estava chegando ao fim e o inverno se aproximava. Os vasos e as bandejas estavam carregados de iguarias, entre as quais dominava carne de caça em todas as possíveis variantes e espécies. Havia lá enormes quartos de javalis, presuntos e pernis de cervos, diversos patês, aspics e rosadas fatias de carne, enfeitadas com cogumelos, cranberries, geleia de ameixa e molho com frutas de espinheiro e alvar. Tudo de acordo com o costume outonal. Havia aves outonais, galos lira, tetrazes e faisões, servidos de forma decorativa com as asas e as caudas, pintadas pretas assadas, codornizes e perdizes, marrecos, narcejas, galinhas do mato e tordos. Havia lá verdadeiras iguarias, como tordos zorçais, assados inteiramente, sem esvicerar, pois as bagas de junípero que se encontravam nas entranhas dessas pequenas aves constituem um tempero natural. Havia também tutras dos lagos serranos, luciópercas, fígados de lotas e lúcios. A alface da terra, que era típica para o outono tardio e de acordo com a necessidade, poderia ser retirada até de debaixo da neve, propiciava o toque verde. O visgo substituía as flores. No meio da mesa honorária que constituía o cimo da ferradura e a qual se sentaram a duquesa Ana Rieta e os mais ilustres convidados, pôs-se a decoração da noite numa enorme bandeja de prata. Por entre as trufas, flores talhadas em cenouras, limões cortados ao meio e corações de alcachofras, estirava-se um gigantesco esturjão em cujo dorso havia uma garça assada inteiramente, apoiada sobre um pé que segurava um anel dourado em seu bico levantado. Juro pela garça. Peirak Peiran, o barão com a cabeça de touro no brasão, bem conhecido pelo bruxo, gritou. Levantou-se e ergueu a taça. Juro pela garça defender a virtude dos cavaleiros e a honra das damas, e juro nunca, absolutamente nunca, ceder o campo a ninguém. O juramento foi aplaudido com entusiasmo, e todos entregaram-se ao ato de comer. Juro pela garça. Outro cavaleiro que usava um bigode empinado e insolente, parecido com uma vassoura, vozeirou. Prometo defender as fronteiras e sua altíssima sereníssima Ana Rieta até a última gota de sangue. E para provar minha fidelidade, juro pintar uma garça no escudo e por um ano lutar incógnito, mantendo o nome e o brasão em segredo, chamando-se de o Cavaleiro da Garça Branca. Brindo a saúde de Sua Alteza Sereníssima. A sua saúde, a felicidade, viva! Viva Sua Alteza Sereníssima! Ana Rieta agradeceu com um leve aceno da cabeça decorada com um diadema de diamantes. Usava tantos diamantes que poderia arranhar um vidro apenas passando por ele. Jasker estava sentado junto dela, sorrindo tolamente. Emiel Regis estava sentado um pouco à frente, entre duas matronas. Vestia uma negra túnica de veludo na qual parecia um vampiro. Servia as matronas. Divertia-as com a conversa e elas ouviam-no fascinadas. Geralt pegou a travessa com as postas de lucioperca, decoradas com salsinha, Serviu a Fringila Vigo, que estava sentada à sua esquerda, e usava um vestido de cetim roxo e um lindíssimo colar de ametistas, que se apresentava formosamente no decote. Fringila, que observava por debaixo de seus negros cílios, ergueu a taça e sorriu misteriosamente. A sua saúde, Geralt. Alegro-me com o fato de estarmos sentados juntos. Não louve antes que o dia termine. Retribuiu o sorriso, pois afinal de contas estava de bom humor. O banquete mal começou. Pelo contrário, duro o suficiente para você me fazer um elogio. Quanto mais devo esperar? Você é excepcionalmente linda. Devagar, devagar, com moderação. Riu, e ele juraria que o riso fora verdadeiramente sincero. Se continuarmos nesse passo, dá medo de pensar até onde poderemos chegar antes que o banquete acabe. Comece com diga que meu vestido é elegante e que fico bem de roxo. Você fica bem de roxo. Mas preciso admitir que você estava linda de branco. Viu um desafio em seus olhos cor de esmeralda. Estava com medo de aceitá-lo. Não estava tão bem-humorado. Carrir e Milva estavam sentados de frente para eles. Carrir, entre duas jovens nobres, aparentemente baronesas, que não paravam de tagarelar. E a arqueira estava acompanhada de um cavaleiro mais velho, soturno e calado, como uma pedra, com um rosto muito enfeado por marcas de varicela. Angolem estava sentada num lugar um pouco mais distante, fazendo alvoroço e se achando a rainha da cocada, entre os jovens cavaleiros errantes. — O que é isso? — gritava, erguendo uma faca de prata com a ponta arredondada. — Sem a ponta? Temem que nos esfaqueemos mutuamente ou o quê? Esse tipo de facas, Fringilla explicou, está em uso em Beauclair desde os tempos da duquesa Carolina Roberta, avó de Ana Rieta. Caroberta ficava louca quando os convidados limpavam os dentes com as facas durante os banquetes. No entanto, não há como fazer isso com uma faca com uma ponta arredondada. Realmente não há. Angolem concordou, fazendo uma careta insolente. Por sorte, deram-nos garfos. Fingiu que estava colocando o garfo na boca, mas parou sob o severo olhar de Geralt. O jovem cavaleirinho, sentado à sua direita, riu, soltando um relincho de falsete. Geralt pegou a travessa com um pato em gelatina e serviu a Fringilla. Viu que Carrir se esforçava para satisfazer os desejos das baronesas que estavam encantadas, olhando para ele como para um arco-íris. Viu os jovens cavaleiros se apressando para servir a Angolem, competindo para lhe oferecer pratos e caindo às gargalhadas após ouvirem suas piadas patetas. Viu Milva esmigalhar o pão com um olhar fincado na toalha de mesa. Fringilla parecia ler seus pensamentos. Sua companheira taciturna? Sussurrou, inclinando-se em sua direção. Teve azar. Bem, essas coisas acontecem na hora de dispor a mesa. O barão de Trastamara não é muito cortês, nem eloquente. Talvez seja melhor assim. Geralt disse em voz baixa. Um cortesão babado de polidez seria pior. Eu conheço Milva. Tem certeza? Olhou para ele rapidamente. Você, por acaso, não a está medindo com sua própria régua? Por sinal, um pouco cruel. Não respondeu, e em vez disso, serviu-lhe enchendo seu copo de vinho, e chegou à conclusão de que estava na hora de esclarecer certas questões. Você é feiticeira, não é? Sou. Admitiu, mascarando a surpresa habilmente. Como você notou? Sinto a aura. Não entrou em pormenores. E tenho experiência. Para que tudo seja claro, disse após um momento, não era minha intenção enganar ninguém. Não tenho, no entanto, a obrigação de ostentar minha profissão ou vestir um chapéu pontiagudo e uma capa negra. Qual seria o sentido de assustar as crianças com minha pessoa? Tenho o direito de passar incógnita. Sem dúvida. Estou em Beauclair porque aqui fica, se não a maior, então a mais rica biblioteca do mundo já conhecida. Fora das bibliotecas universitárias, claro. Mas as universidades são ciumentas quanto ao acesso às suas prateleiras. Eu aqui sou parente e amiga de Ana Rieta e tenho toda a liberdade. É de dar inveja. Durante a audiência, Ana Rieta sugeriu que a biblioteca pudesse guardar alguma pista valiosa para você. Não se deixe desencorajar por causa de sua exaltação teatral. Ela simplesmente é assim. E realmente não se pode descartar a possibilidade de encontrar algo nos livros. É altamente provável. Basta apenas saber o que se procura e onde procurá-lo. É mesmo. Só isso. Suas respostas estão cheias de entusiasmo que realmente animam e estimulam a ter uma conversa. Levemente você me cerrou os olhos. Suspeito do motivo. Você não confia em mim, não é? Aceita mais um pedaço da galinha do mato? Juro pela garça. Um jovem cavaleiro sentado na ponta da ferradura levantou-se e cobriu o olho com uma faixa recebida de sua vizinha de mesa. Juro que não vou tirar essa faixa até que sejam eliminados por completo os bandoleiros do Paço de Cervantes. A duquesa expressou seu apreço com um aceno senhorial de seu diadema que reluzia com diamantes. Geralt esperava que Fringilla não retomasse o assunto. Estava errado. Você não acredita nem confia em mim, disse. Você me deu um golpe duplamente doloroso. Você não apenas duvida que eu sinceramente queira ajudá-lo, como também não acredita que eu possa fazê-lo. Oh, Geralt, você feriu profundamente meu orgulho e minha altiva ambição. Ouça. Não. Ergueu a faca e o garfo como se estivesse ameaçando com eles. Não dê explicações. Não suporto homens que procuram se explicar. E que tipo de homens você suporta? Semi cerrou os olhos, mas continuava a segurar os talheres como se fossem adagas prontas para executar um golpe. A lista é longa, disse devagar. E não quero entediá-lo com pormenores. Vou apenas mencionar que no topo dela há homens que estão prontos para ir até o fim do mundo pela pessoa amada, sem medo, desdenhando o risco e o perigo. E não desistem, embora possa parecer que não haja chances de sucesso. E as restantes posições na lista? Não aguentou. Outro homem de seu gosto? Loucos também? E o que seria a verdadeira masculinidade? Inclinou a cabeça caprichosamente. Se não classe e loucura misturadas nas proporções certas. Senhoras e senhores, barões e cavaleiros, gritou vivamente o camareiro Mor Legoff ao levantar-se e erguer com ambas as mãos uma gigantesca taça. Nessas circunstâncias, permito-me brindar a saúde da ilustríssima duquesa Ana Henrietta. A saúde, a felicidade. Urra! Que viva! Viva! E agora, senhoras e senhores, o camareiro Mor pôs a taça de lado e, com um gesto cerimonial, acenou para os lacaios. E agora, Magna Bestia! Na travessa, que quatro criados tiveram de carregar em cima de uma espécie de liteira, entrou um enorme assado enchendo a sala de um maravilhoso aroma. Magna Bestia! Os festeiros estrondearam em coro. Urra! Magna Bestia! Que porra de besta? Angoleme inquietou-se em voz alta. Não vou comer até que me falem o que é aquilo. É um alce. Geralt explicou. Alce assado. E não é um alce qualquer. Milva pigarreou e falou em seguida. O gigante tinha por volta de 7 quintais. Um alce macho. 7 quintais e 45 libras. O barão, com o rosto cheio de marcas de varicela, sentado junto dela, falou em voz rouca. Foram as primeiras palavras que proferiu desde o início do banquete. Poderia ter sido o início de uma conversa, mas a arqueira rubejou. fixou os olhos na toalha de mesa e recomeçou a esmigalhar o pão. Mas Geralt levou a sério as palavras de Fringilla. Será que foi o senhor Barão? Perguntou. Que matou esse maravilhoso Alce? Não fui eu? Negou o cara de varicela. Foi meu sobrinho. Um excelente atirador. Mas é, digamos, papo de homens. Peço desculpa, mas não vamos entediar as damas. Mas com que arco? Perguntou Milva, que ainda fitava a toalha de mesa. Com certeza foi com um arco de pelo menos 70 libras. Laminado. Camada de teixo, acácia, freixo, coladas com tendões. O barão falou devagar, notavelmente surpreso. Um zephyr duplamente dobrado. 75 libras de potência. E o estiramento? De 29 polegadas. O barão falava cada vez mais devagar. Parecia que cuspia as palavras uma por uma. Uma verdadeira máquina. Milva falou calmamente. Com um desses se acertaria um corso de uma distância de apenas 100 passos, se o arqueiro fosse bom. Eu? O barão disse com rouquidão, um pouco ofendido. Acerto de 25 passos, digamos um fazão. De 25? Milva ergueu a cabeça. Eu acerto um esquilo. O barão pigarreou, envergonhado, e serviu às pressas a comida e a bebida à arqueira. Um bom arco, balbuciou. É a metade do eixo. Contudo, a qualidade das flechas, digamos, é igualmente importante. Repare, senhorita, que para mim, uma flecha... A saúde de Sua Alteza Sereníssima Ana Henrietta. A saúde do Visconde Julian de Lettenhove. A saúde. Vivant. E ele a comeu. Angoleme terminou mais uma anedota pouco inteligente. Os jovens cavaleiros caíram numa gargalhada estrondosa que parecia mais um relinchar do que risada. As baronesas chamadas Celine e Nick ouviam boquiabertas com os olhos brilhando e as bochechas subejantes a história contada por Carrie. A mesa principal, toda a alta aristocracia, ouvia as divagações de Regis. Geralt, apesar de seu ouvido de bruxo, conseguia escutar apenas uma ou outra palavra que chegava até ele no meio do algazarra. No entanto, sabia que o assunto sobre o qual se falava eram assombrações, estrigues, súcubos e vampiros. Regis gesticulava com um garfo de prata e provava que o melhor remédio contra vampiros era a prata, o metal cujo toque mais suave era absolutamente letal para um vampiro. E o alho? As damas perguntaram. O alho também é eficaz, Regis admitia, mas causava problemas no convívio social, pois fedia terrivelmente. Uma banda na galeria tocava discretamente guslas e pífanos. Os acrobatas, malabaristas e engolidores de fogo mostravam a arte de seu ofício. O bobo tentou fazer rir, mas não chegava nem aos pés de Angoleme. Em seguida apareceu o treinador de ursos com seu urso que, para alegria geral, fez cocô no chão. Angoleme entristeceu e perdeu o humor. Não havia como competir com algo assim. A duquesa do nariz pontiagudo enfureceu-se de repente. Um dos barões caiu na desgraça por causa de uma palavra desatenta e foi escoltado até a torre. Poucas pessoas, além do próprio envolvido no ocorrido, preocuparam-se com o assunto. Você não conseguirá sair tão rápido daqui, seu incrédulo. Fringilla Vigo falou, balançando o copo. Embora quisesse partir logo, não conseguirá. Não leia, por favor, meus pensamentos. Desculpem. Eram tão fortes que li sem querer. Você nem imagina quantas vezes eu já ouvi o mesmo papo. Você próprio não sabe o quanto eu sei. Por favor, coma as alcachofras. São saudáveis. Fazem bem ao coração. E o coração é um órgão muito importante para um homem. O segundo na escala de importância. Pensei que as mais importantes fossem classe e loucura. As qualidades do espírito deveriam ser acompanhadas pelos valores do corpo. Assim se atinge a perfeição. Ninguém é perfeito. Mas isso não é um argumento. É preciso se esforçar. Sabe o que mais? Vou aceitar essa galinha do mato. Cortou a avezinha no prato com tanta rapidez e brutalidade que o bruxo estremeceu. Não partirá daqui tão rápido, disse. Primeiro você não precisa. Não corre nenhum perigo. Realmente nenhum. Não aguentou e interrompeu no meio da frase. Os infigadianos se assustarão com a nota contundente emitida pela chancelaria ducal, e caso se arrisquem, serão expulsos daqui pelos cavaleiros errantes, com vendas nos olhos, que juram pela garça. Você não corre nenhum risco. Repetiu, não prestando atenção ao sarcasmo. Toussaint é geralmente considerado um ducado de conto de fadas, ridículo e irreal, que além disso, por causa da produção de vinho, vive tomado por um estado de permanente embriaguez e alegria bacanal. Portanto, ninguém o leva a sério, mas goza de privilégios porque, afinal de contas, fornece vinhos, e sem o vinho, como se sabe, não há vida. Por isso, em Toussaint não atuam agentes, espiões ou serviços secretos, e não se precisa manter um exército, bastam apenas cavaleiros errantes com um olho vendado. Ninguém atacará Toussaint. Vejo, pela expressão em sua cara, que não o convencera. Não por completo. Que pena, então. Fringila se me cerrou os olhos. Gosto de fazer as coisas por completo. Detesto o incompleto e os meios termos. E as meias palavras. Então concluo. Fulco Alteveld, o prefeito de Redbrunn, acha que você está morto, pois os fugitivos informaram-lhe que os druidas os queimaram todos vivos. Fulco está fazendo de tudo para encobrir o assunto, que certamente pode virar um escândalo. É do seu interesse fazer isso. Ele se preocupa com sua própria carreira. Mesmo que ele saiba que você está vivo, já será demasiado tarde. A versão que ele providenciara nos relatórios será vigente. Você sabe muito. Nunca escondi esse fato. Portanto, o argumento sobre a perseguição nilfgaardiana pode ser desconsiderado. E simplesmente faltam outros que sustentariam a decisão sobre uma partida rápida. Interessante. Mas é. Há quatro passos que levam às quatro partes do mundo pelos quais se pode sair de Toussaint. Qual dos passos você escolherá? Os druidas não lhe disseram nada e se negaram a cooperar. O elfo das montanhas desapareceu. Você realmente sabe muito. Já havíamos determinado isso. E você quer me ajudar. E você está negando essa ajuda, pois não acredita na sinceridade de minhas intenções. Não confie em mim. Escute, eu... Não se justifique. Coma mais alcachofras. Mais uma pessoa jurou pela garça. Carrie elogiava as baronesas. A Angoleme, ligeiramente embriagada, podia ser ouvida por toda a mesa. O barão, cara de varicela, animado pelo discurso sobre os arcos e as flechas, até passou a galantear a miúva. Por favor, senhorita, prove o presuntinho de javalizinho. Em minhas propriedades há áreas não cobertas de neve onde, digamos, bandos inteiros de javalis revolvem a terra. Ó! Oh. Às vezes se podem encontrar lá belas peças de até 3 quintais. Estamos no auge da temporada. Se a senhorita desejar, podemos caçar, digamos, juntos. Mas nós não ficaremos aqui por muito tempo. Milvo olhou de forma curiosamente implorante. Pois que o senhor me perdoe, mas temos afazeres mais importantes que a caça. Embora, acrescentou às pressas, vendo o barão entristecer. Com grande vontade, caçaria uma besta negra com o senhor. O barão alegrou-se imediatamente. Se não for para caçar, declarou entusiasmado. Então convido-a para me visitar, em minha residência. Eu lhe mostrarei minha coleção de calhadas, de cervos, esgalhos, cachimbos e sabres. Milva fixou o olhar na toalha de mesa. O barão pegou a bandeja com os tordos ornais, serviu-lhe e em seguida encheu o copo de vinho. Peço desculpas, disse. Não sou cortês. Não sei cortejar. Não sou bom nesse tipo de papo. Eu, Milva Pigarreou, fui criada na floresta. Sei dar valor ao silêncio. Fringilla achou a mão de Geralt embaixo da mesa e apertou-a com força. Geralt mirou seus olhos. Não sabia adivinhar o que se escondia neles. Confio em você, disse. Confio na sinceridade de suas intenções. Não está mentindo? Juro pela garça. O guarda municipal devia estar bastante chumbado por causa das festividades de Yuli, pois andava cambaleando, batia a alabarda contra as tabuletas e anunciava estrondosamente, embora balbuciando, que já eram 10 horas, mesmo que na realidade fosse bem depois da meia-noite. Vá sozinho até Beauclair. Reynard de Bois Fresnes falou inesperadamente logo após terem saído da taberna. Eu vou ficar na cidade. Até amanhã. Passe bem, bruxo. Geralt sabia que o cavaleiro tinha uma dama amiga na cidade cujo marido viajava muito a negócios. Nunca falaram sobre o assunto, pois os homens nunca falam sobre esse tipo de coisas. Passe bem, Reynard. Cuide do Scoffin para que não apodreça. Está frio. Estava muito frio. As ruas estavam escuras e sombrias. O luar iluminava os telhados, cintilava nas estalactites de gelo que pendiam das calhas, mas não chegava ao fundo dos becos. As ferraduras de Plotka tiniam nos paralelepípedos. Plotka. O bruxo pensou, dirigindo-se para o palácio de Beauclair. Uma esbelta égua castanha. Um presente de Ana Henrietta. E de Jasker. Enxugou o cavalo. Estava com pressa. Depois do banquete, todos se encontraram na hora do café da manhã, o qual costumavam tomar no complexo da cozinha do castelo. Não se sabia o porquê, mas lá eram sempre bem-vindos. Sempre podiam encontrar lá algo quente, vindo direto da panela, frigideira ou do espeto. Sempre podiam encontrar pão, banha de porco, bacon, queijo e sanchas marinadas. Nunca faltou um jarro ou dois de um produto branco ou tinto das famosas vinícolas locais. Sempre lá frequentavam. Havia 2 semanas passadas em Beauclair, Geralt, Regis, Carrir, Angoleme e Milva. Só Jasker tomava o café em outro lugar. A ele? Angoleme comentou passando a banha no pão. Levam a banha com toucinho para a cama e curvam-se até o chão. Geralt estava disposto a acreditar que era exatamente assim. E decidiu verificá-lo precisamente hoje. Achou Jasker na sala dos cavaleiros. O poeta usava uma boina carmesim na cabeça, enorme como um pão integral, e vestia um gibão na mesma tonalidade, ricamente bordado com fios de ouro. Estava sentado no faldistore com um alaúde no regaço, e com displicentes acenos, reagia aos elogios das damas e dos cortesãos que o rodeavam. Felizmente, Ana Henrietta não estava por perto. Sem hesitar, Geralt quebrou o protocolo e agiu com destreza. Jasker imediatamente o notou. Senhores, deixem-nos. Entumeceu e acenou com a mão de uma forma verdadeiramente real. A sós. Os serviçais também podem se afastar. Bateu as palmas e antes que o eco silenciasse, já estavam sozinhos na sala dos cavaleiros. Apenas na companhia das armaduras, pinturas, panóplias e de um forte cheiro de pó deixado pelas damas. É uma ótima diversão. Geralt avaliou sem ser exageradamente malicioso. Expulsá-los, não é? Deve ser um sentimento agradável dar ordens com apenas um gesto imperioso. Uma palmada, um franzimento real das sobrancelhas. Olhar como se retiram feito caranguejos, curvando-se em reverências diante de você. Uma ótima diversão. E aí, senhor favorito? Jasker franziu o senho. Você quer algo concreto? Perguntou com acidez. Ou apenas falar por falar? Trata-se de algo muito concreto. Tão concreto que não podia ser mais concreto. Diga então. Soltou de ouvidos. Precisamos de 3 cavalos. Para mim, Carrir e Angoleme. E 2 cavalos soltos. No total, 3 bons corcéis e 2 cavalos de carga. cavalos de carga ou, na última das hipóteses, mulas, carregadas de provisão e forragem. Espero que sua duquesa o preze o suficiente para merecer e ganhar tudo isso, hein? Não haverá nenhum problema quanto a isso. Jasker, sem olhar para Geralt, começou a afinar o alaúde. Só fico surpreso que você esteja com tanta pressa. Diria que me espanta do mesmo jeito que seu sarcasmo idiota. A pressa o surpreende? Lógico. Outubro está chegando ao fim e o tempo está piorando visivelmente. Logo os passos nas montanhas ficarão cobertos de neve. E você se surpreende com a pressa. O bruxo balançou a cabeça. Mas foi bom você ter me lembrado disso. Arranje roupa quente para a gente. Casacos de pele. Pensei. Jasker falou devagar. Que passaríamos o inverno aqui. Que ficaríamos aqui. Se quiser. Geralt falou sem pensar. Fique. Quero. Jasker levantou-se de súbito e pôs o alaúde de lado. Eu fico. O bruxo inspirou o ar profundamente. Ficou calado. Olhava para o gobelim que apresentava a luta de um titã contra um dragão. O titã, firmemente em pé sobre as duas pernas esquerdas, tentava quebrar a mandíbula do dragão, que não parecia muito entusiasmado. Fico, Jasker repetiu. Eu amo Ana Rita. E ela me ama. Geralt ainda estava calado. Vocês receberão seus cavalos. O poeta retomou o discurso. Obviamente mandarei arrumar uma égua de raça chamada Plótica para você. Providenciarei o equipamento, as provisões e a roupa quente. Mas, sinceramente, aconselho que fiquem até a primavera. Ana Rita... Estou ouvindo bem. O bruxo finalmente recuperou a voz. Ou estou enganado? Seu raciocínio, o trovador rosnou, está evidentemente entorpecido. Quanto aos outros sentidos, não sei. Repito, nos amamos, Ana Rieta e eu. Fique em Toussaint, com ela. No papel de quem? Amante? Favorito? Ou talvez duque consorte? O status formal e judicial não tem a menor importância. Jasker admitiu com sinceridade. Mas não se pode excluir nada, nem o casamento. Geralt calou-se novamente contemplando a luta do titã contra o dragão. Jasker, finalmente falou. Se você bebeu, então fique sóbrio. Se você não bebeu, então beba. Só então falaremos. Não entendo bem. Jasker franziu o cenho. Por que você está falando assim? Pense um pouco. Sobre o quê? Meu relacionamento com a Ana Rieta o deixou tão enraivecido? Gostaria de talvez apelar ao meu juízo? Poupe-me. Eu já repensei o assunto. Ana Rieta me ama. Você conhece? Geralt interrompeu. Este ditado que diz que a graça das duquesas é como um lance de dados. Mesmo que essa sua Ana Rieta não fosse manhosa... Mesmo que ela, me perdoe a franqueza, tem mesmo cara de manhosa. Aí... Aí o quê? Só em contos de fadas é que as duquesas se relacionam com músicos. Primeiro, Jasker turfou-se. Até um parvo como você deve ter ouvido falar de casamentos morganáticos. Você quer que eu lhe dê exemplos da história antiga e moderna? Segundo... Provavelmente você vai estranhar, mas eu não venho lá de baixo. Minha família, os de Lettenhove, origina-se de... Eu o ouço. Geralt interrompeu novamente, enraivecido. Eu o ouço e fico abismado. Será que realmente é meu amigo Jasker que fala tantas besteiras? Será que realmente é o meu amigo Jasker que perdeu o juízo por completo? Será que é Jasker, que eu considerava realista, de repente, do nada, começou a viver num mundo de ilusão? Abre os olhos, cretino. Aham. Jasker falou devagar, cerrando os lábios. Que interessante troca de papéis. Eu sou o cego e você subitamente virou um observador cuidadoso e esperto. O que então, por curiosidade, não enxergaria daquilo que você vê, é? Para que, segundo você, eu teria de abrir os olhos? Para, por exemplo... O bruxo falou, arrastando as palavras. O fato de que sua duquesa é uma criança mimada que virou uma mulher arrogante, presunçosa e mimada. para o fato de que ela o encheu de mimos, fascinada pela novidade, e lhe dará um pé na bunda na mesma hora em que chegar outro músico com um repertório mais moderno e interessante. É muito baixo divulgar o que você fala. Espero que tenha consciência disso. Tenho consciência de sua falta de consciência. Você é um louco, Jasker. O poeta permaneceu em silêncio, alisando o braço do alaúde. Demorou um pouco antes que falasse. Partimos de Brooklyn. Começou devagar. Numa missão de loucos. Correndo um risco insensato, lançamos-nos numa perseguição insana atrás de uma miragem, desprovida de qualquer chance de êxito. Atrás de uma alucinação, um devaneio, um sonho louco, atrás de um ideal indestrutível. Lançamos-nos nessa perseguição como loucos desvairados. Mas eu, Geralt, não me queixei nenhuma vez. Não o chamei de louco, não o ridicularizei. Por que havia em você amor e esperança? Foi o que o guiou nessa louca missão. E foi o que me guiou também. Mas eu já consegui alcançar minha miragem e tive a sorte de esse sonho se realizar. Minha missão acabou. Achei aquilo que parecia tão difícil de ser encontrado. E quero mantê-lo. E é isso que você chama de loucura? Seria louco se largasse isso, soltasse das mãos. Geralt ficou em silêncio. Permaneceu calado por um momento tão longo quanto Jasker antes dele. Pura poesia. Falou por fim. E é difícil vencê-lo nela. Não falarei mais nada. Você tirou meus argumentos. E admito que com a ajuda de alguns bastante certeiros. Passe bem, Jasker. Passe bem, Geralt. A biblioteca do palácio era realmente enorme. A sala onde estava localizada superava pelo menos duas vezes a sala dos cavaleiros. E tinha um teto de vidro. Graças a isso, era clara. No entanto, Geralt suspeitava de que no verão fazia lá um calor danado. Os corredores entre as prateleiras e estantes eram estreitos e apertados. Andava com cuidado para não derrubar os livros. Tinha de passar também por cima dos volumes empilhados no chão. Estou aqui. Ouviu. O centro da biblioteca estava abarrotado de livros amontoados e empilhados. Muitos estavam espalhados desordenadamente, soltos ou reunidos em pilhas pitorescas. Aqui, Geralt. Adentrou os canyons e as vossorocas formados por livros, e encontrou-a. Estava ajoelhada por entre os espalhados incunábulos, folheava-os e segregava. Usava um simples vestido cinza, levantando ligeiramente para sua comodidade. Geralt chegou à conclusão de que a vista era extremamente atraente. Não se espante com essa desordem. Disse, limpando a testa com o antebraço, pois nas mãos usava finas luvas de seda, sujas de poeira. Preparava um inventário e fazia uma catalogação, mas a meu pedido interromperam os trabalhos para que pudesse estar sozinha na biblioteca. Detesto o olhar alheio na nuca enquanto trabalho. Perdoe-me. Quer que eu saia? Você não é um estranho. Se me cerrou levemente os seus olhos verdes. Seu olhar é prazeroso. Não fique em pé assim, desse jeito. Sente-se aqui, em cima dos livros. Sentou-se em A Descrição do Mundo, publicada em fólio. Esta desordem... Fringilla apontou, com um gesto enérgico, para aquilo que ficava a seu redor. Inesperadamente facilitou meu trabalho. Consegui chegar aos volumes que normalmente ficam guardados em algum lugar no fundo, embaixo de uma camada impossível de ser revolvida. Os bibliotecários da duquesa mexeram a amontoação num esforço titânico. Graças a isso, algumas das joias da literatura viram a luz do dia. Verdadeiras joias raras. Olhe só. Você já viu algo parecido? Speculum aureum. Já? Esqueci, desculpe. Você já viu muitas coisas. Era para ser um elogio, não um sarcasmo. E dê uma olhada nisso aqui, ó. São os Gestaregon. Começaremos por aí para que você entenda quem realmente é sua Ciri e cujo sangue corre em suas veias. A expressão em sua cara é ainda mais ácida do que de costume, sabia? Qual é o motivo disso? Jasker. Conte-me. Contou. Fringilla ouviu sentada com as pernas cruzadas em cima de uma pilha de livros. Bom, suspirou quando terminou de contar. Admito que esperava algo parecido. Já havia notado há muito tempo que Ana Rieta parecia estar apaixonada. Apaixonada? Bufou. Ou será que se trata de caprichos de uma fidalga? Você é o que parece. Penetrou-o com seu olhar. Não acredita num amor puro e sincero. Minha fé. Cortou. Não é necessariamente o assunto em debate, não tem nada a ver com isso. Trata-se de Jasker e de seu estúpido... Cortou, perdendo de repente a confiança. O amor, Fringila falou devagar, é como a cólica renal. Você nem imagina o que é até ter um ataque. E você nem acredita quando lhe falam sobre isso. Tem um pouco de razão nisso. O bruxo concordou. Mas também há diferenças. O juízo não protege de uma cólica renal. Nem providencia a cura para ela. O amor zomba do juízo. E esse é seu charme e sua beleza. Antes a estupidez. Levantou-se e aproximou-se dele. Tirou as luvas. Seus olhos eram escuros e profundos debaixo das cortinas de cílios. Cheirava âmbar, rosas, poeira da biblioteca, papel velho, minho, tinta de imprensa, tinta nanquim, estricnina usada nas tentativas de envenenar os ratos na biblioteca. Esse cheiro tinha pouco em comum com um afrodisíaco. Tanto mais estranho era o fato de que funcionava. Você não acredita? Falou com uma voz alterada. Num impulso repentino? Numa brusca atração? Em dois bólidos que voam numa trajetória colisiva e se chocam? Num cataclismo? Estendeu as mãos e tocou em seus ombros. Ele tocou nos ombros dela. Aproximavam os rostos devagar. Atentos e tensos, juntavam os lábios cuidadosa e delicadamente, como se estivessem com medo de espantar uma criatura extremamente fugaz. E depois os bólidos se chocaram e houve um cataclismo. Caíram em cima da pilha de volumes que, sob seu peso, esparramou-se para todos os lados. Geralt enfiou o nariz no decote de Fringila, abraçou-a com força e segurou-a pelo joelho. Não conseguiu levantar seu vestido acima da cintura, pois vários livros o atrapalhavam nisso, inclusive o Vidas dos Profetas, cheio de sutis capitulares e luminuras. E de Aemorhodibus, um tratado médico interessante, embora controverso. O bruxo afastou os volumes para o lado e puxou o vestido nervosamente. Fringila levantou os quadris com vontade. Algo lhe causava incômodo no braço. Virou a cabeça. Era o ciência da obstetricia para as moças. Olhou rapidamente para o lado oposto para não atrair azar sobre as águas quentes sulfurosas. Realmente, a atmosfera tornava-se cada vez mais quente. Com o canto do olho, viu o frontispício do livro aberto sobre o qual pousava sua cabeça. Notas sobre a inevitável morte. Melhor ainda, pensou. O bruxo lutava contra as calcinhas de Fringila. Ela levantou os quadris, dessa vez ligeiramente, para que parecesse um movimento acidental e não uma ajuda provocante. Não conhecia, não sabia como reagia perante as mulheres. E será que ele por acaso preferia aquelas mulheres que fingem que não sabem o que querem àquelas que o sabem? E será que ficou desanimado pelo fato de as calcinhas demonstrarem resistência na hora de tirá-las? Contudo, o bruxo não apresentava nenhum sintoma de desânimo. Podia-se dizer que, pelo contrário, vendo que estava na hora certa, Fringila abriu as pernas com entusiasmo e ímpeto, derrubando uma pilha de livros e fascículos amontoados que deslizaram sobre eles feito uma avalanche. O direito hipotecário, encadernado em pele curtida, encostou em sua nádega. O Codex Diplomaticus, ornado com cantoneiras de latão, apoiou-se no pulso de Geralt, que num instante avaliou e aproveitou a situação. Colocou o extenso volume no lugar certo. Fringila chiou, pois as cantoneiras estavam frias. Mas só por um instante. Suspirou profundamente, soltou o cabelo do bruxo, estendeu os braços e agarrou os livros com ambas as mãos, segurando a geometria descritiva com a mão esquerda e o esboço sobre os répteis e anfíbios com a direita. Geralt, que afirmava pelos quadris, derrubou, com um chute involuntário, mais uma pilha de volumes, mas estava demasiado ocupado para preocupar-se com os livros que caíam sobre ele. Fringila, gemendo espasmodicamente, passou a cabeça sobre as páginas de notas sobre a inevitável morte. Os livros caíam, murmurejando. O forte odor de poeira antiga penetrava o nariz. Fringila gritou. O bruxo não ouviu o grito, pois ela apertou seus ouvidos com as coxas. Livrou-se da história das guerras e do armazém de todos os ensinamentos necessários para uma vida feliz que o incomodavam, arremessando-os para longe. Lutando nervosamente contra os botões e colchetes da parte superior do vestido, andava do sul ao norte, lendo involuntariamente os títulos nas capas, lombadas, folhas de rosto e nos frontispícios, sob a cintura de Fringila. O agricultor perfeito. Sob sua axila, perto de seu pequeno, encantador seio erguido ousadamente. Sobre os alcaides inúteis e obstinados. Sob o cotovelo, economia ou uma simples descrição como se forma, partilhe e consome a riqueza. Leu as notas sobre a inevitável morte já com os lábios em seu pescoço e as mãos próximas dos alcaides. Fringila emitiu um som difícil de ser classificado. Não era nem um grito, nem um gemido, nem sequer um suspiro. As estantes tremeram, as pilhas dos livros sacudiram-se e caíram, colapsando à semelhança das rochas durante um brusco terremoto. Fringila gritou. Um livro raro caiu da estante com estrondo. Era a primeira edição de De Larvis Essenicis et Figuris Comites. Atrás dele tombou o compêndio de origens, o compêndio de ordens gerais para a cavalaria, arrastando consigo a heráldica de Jean d'Atre, ornada com belas gravuras. O bruxo gemeu, derrubando vários volumes com chutes dados com a perna estirada. Fringila soltou mais um grito, alto e prolongado, destituindo-o com um salto às reflexões ou meditações para todos os dias do ano. Uma interessante obra anônima que, sem saber como, pousou nas costas de Geralt. O bruxo tremia e lia pelo seu ombro, tomando conhecimento de que as notas foram escritas pelo Dr. Albertus Rivus, publicadas pela Academia Sintrensis e impressas pelo mestre de tipografia Johann Froben Jr., do segundo ano do reinado de Sua Majestade, Rei Cobert. Tudo permanecia em silêncio, interrompido apenas pelo murmúrio das páginas viradas e dos livros que caíam. O que fazer? Fringila pensou, passando a mão com movimentos lânguidos no flanco de Geralt e no duro canto das reflexões acerca da natureza das coisas. Propor? Ou esperar até que ele proponha? Só espero que ele não me considere frívola e libertina. E o que será se ele mesmo não fizer a proposta? Que tal acharmos uma cama? O bruxo propôs, com uma voz um tanto rouca. Não é digno tratar os livros dessa maneira. Achamos então uma cama. Geralt pensou, soltando Plotka num galope pela alameda do parque. Achamos uma cama em seus aposentos, em sua alcova. Fizemos amor feito loucos, vorazes, ávidos, como após anos de celibato, como se fosse para estocar, como se corrêssemos perigo de novamente passar pelo celibato. Contávamos muitas coisas um para o outro. Contávamos mutuamente, verdades bem triviais. Contávamos mentiras muito agradáveis. Mas essas mentiras, embora fossem mentiras, não estavam pensadas para enganar. Excitado pelo galope, dirigiu Plotka de frente para a roseira coberta de neve e forçou a égua a saltar. Fizemos amor. E falávamos. E nossas mentiras eram cada vez mais bonitas. E cada vez mais mentirosas. 2 meses. Desde outubro até julho. 2 meses de um amor raivoso, guloso, violento. As ferraduras de Plotka estrondearam sobre as lajes do pátio do Palácio Beauclerc. Passou pelos corredores rápido e silenciosamente. Ninguém o vira, nem sequer ouvira. Nem os guardas com as alabadas que matavam o tédio com um papo e fofocas, nem os lacaios ou pajens que cochilavam. Nem as chamas das velas tremelicaram quando passava junto dos candelabros. Estava perto da cozinha do palácio, mas não entrou lá. Não se juntou à companhia que estava dentro, dando conta de um barril e de alguma fritura. Ficou à sombra ouvindo. Quem falava era Angolem. É um puta de um lugar encantado esse tal de Toussaint. Todo esse vale está sob algum encanto. Especialmente esse palácio. Desconfiei de Jasker. Desconfiei do bruxo. Mas agora eu próprio estou passando mal e sinto uma dor. Pff, me peguei. É, nem vou lhes falar nada. Digo a vocês, vamos embora daqui. Vamos embora o mais rápido possível. Fale isso para Geralt. Milva afirmou. Fale isso para ele. Sim, converse com ele. Kahir acrescentou, com uma boa dose de sarcasmo. Num desses curtos instantes em que está disponível, entre o leito da feiticeira e a caça aos monstros, entre duas atividades às quais se entregou havia 2 meses para esquecer. Você próprio, Angolem bufou, está disponível, principalmente no parque onde joga aros com as senhoritas baronesas. É, este Toussaint está todo encantado, não tem outro jeito. Regis desaparece todas as noites. A tiazinha tem o barão de cara de varicela. Cale a boca, sua fedelha. E não me chame de tiazinha. Eita. Regis intrometeu-se, num tom reconciliador. Parem, meninas. Milva Angolem, façam as pazes. A paz faz crescer. A discórdia arruína. Assim fala sua ilustríssima duquesa de Jasker. A senhora deste país, deste palácio, deste pão, desta banha e destes pepinos. Quem quer mais vinho? Milva suspirou profundamente. Estamos parados aqui há muito tempo. Há muito tempo estamos parados aqui sem fazer nada. Por isso estamos ficando cada vez mais idiotas. Bem falado. Disse Kahir. Muito bem falado. Geralt retirou-se com cuidado. Silenciosamente, como se fosse um morcego. Passou pelos corredores rápida e silenciosamente. Ninguém o vira, nem sequer ouvira. Nem os guardas, nem os lacaios, nem sequer os pajens. Nem as chamas das velas tremelicavam quando ele passava pelos candelabros. As ratazanas ouviam, erguiam os focinhos bigodudos, ficavam em pé, verticalmente, mas não se espantavam. Conheciam-no. Passava por aí com frequência. A alcova cheirava feitiço e encanto, a âmbar, rosas e sonho de mulher. Mas Fringila estava acordada. Sentou-se no leito, afastou o edredom, encantando-o com essa visão e dominando-o por completo. Afinal veio, disse espreguiçando-se. Você me negligencia terrivelmente, bruxo. Dispa-se e vem aqui já. Ande rápido. Passou pelos corredores rápida e silenciosamente. Ninguém a vira, nem sequer ouvira. Nem os guardas que fofocavam preguiçosamente nas guaritas, nem os lacaios que cochilavam, nem sequer os pajens. Nem as chamas das velas. Tremelicavam quando ela passava pelos candelabros. As atazanas ouviam, erguiam os focinhos bigordudos. Ficavam em pé, verticalmente, seguiam-na com as negras miçangas de olhos. Não se espantavam. Conheciam-na. Passava por aí com frequência. No Palácio Beauclerc havia um corredor com um aposento no fundo de cuja existência ninguém tinha o menor conhecimento. Nem a atual senhora do palácio, a duquesa Henrietta, nem a primeira senhora do palácio, sua tetravó, a duquesa Ademarta. Nem o arquiteto responsável pela reforma geral da edificação, o famoso Pedro Faramond, nem os mestres de obras que trabalhavam de acordo com os projetos e as instruções dele. Nem o camareiro Mor Legoff, considerado uma pessoa que sabia tudo sobre Beauclerc, tinha conhecimento da existência do corredor ou do aposento. Apenas os construtores originais do palácio, os elfos, sabiam da existência do corredor e do aposento, escondidos atrás de uma poderosa ilusão. E depois, quando os elfos já haviam ido embora, e quando Toussaint virou um ducado, o conhecimento ficou restrito a um pequeno grupo de feiticeiros ligados à casa do Cal. Entre eles, Artorius Vigo, mestre dos arcanos mágicos, um grande especialista em ilusão, e a sua jovem sobrinha, Fringila, dona de um talento especial para as ilusões. Tendo passado rápida e silenciosamente pelos corredores do Palácio Beauclerc, Fringila Vigo parou de frente para um fragmento de uma parede localizado entre duas colunas ornadas de folhas de acanto. O feitiço proferido em voz baixa e um gesto rápido fizeram com que a parede, que era uma ilusão, desaparecesse, revelando um corredor que parecia não ter saída. No fundo dele havia, porém, uma porta escondida por meio da ilusão. E atrás dessa porta tinha um aposento escuro. Lá dentro, Fringilla ligou logo o telecomunicador. O espelho oval embaçou-se e em seguida reluziu, iluminando a câmara, fazendo surgir na penumbra antigos, pesados e empoeirados gobelins pendurados nas paredes. No espelho aparecera uma enorme sala imersa num sutil chiaroscuro, uma mesa redonda e mulheres sentadas ao redor dela. Eram 9. Pois não, senhorita Vigo. Philippa Elhart falou. Alguma novidade? Infelizmente não. Fringilla respondeu, pigarreando. Nada. Desde a última telecomunicação, nada. Nenhuma tentativa de escaneamento. Isso não é nada bom, disse Philippa. Não vou negar. Contávamos com a possibilidade de a senhora descobrir algo. Por favor, ao menos fale se... O bruxo já se acalmou? A senhora conseguirá segurá-lo em Toussaint, pelo menos até maio? Fringilla Vigo permaneceu em silêncio por um instante. Não tinha o menor intuito de mencionar a loja que apenas nessa última semana o bruxo a chamou 2 vezes pelo nome de Yennefer e fê-lo num momento em que tinha todo o direito de esperar que ele usasse seu nome. No entanto, a loja tinha o direito de esperar que ela falasse a verdade, que fosse sincera e que tirasse as conclusões certas. Não, falou por fim. Será difícil segurá-lo até maio. Mas farei todo o possível para mantê-lo aqui pelo máximo tempo possível.